A situação não está nada fácil em Terra Brasilis. Os mestres de Undar, tiranos, que querem acabar com a liberdade, com o mundo livre, que querem dominar tudo e colocar tudo sob seu comando, se reuniram no Palácio do Planalto Central e criaram uma coalizão entre eles, através de maquinações e acordos, para cada um dominar uma parte do mundo conhecido como Undar e colocar essa parte sob o peso do seu poder, da sua tirania, fazer essa parte sentir o gosto da sola de suas botas. Mas, contra esses tiranos, um grupo de heróis e valentes membros de uma resistência se organizou. E esse grupo tenta manter a liberdade das Terras da Luz e Span, que são os domínios que os mestres ainda não possuem, são os territórios que os mestres ainda não controlam, e tentam expandir e essa zona de liberdade e acabar com a tirania dos mestres de Undar de Terra Brasilis. Certo? É claro, como é um movimento de resistência, não dá para simplesmente juntar todo mundo. Vamos marchar em um exército gigantesco contra eles. Não. É uma situação que primeiro você faz uma missão aqui, você faz uma missão ali e no final, aos poucos, você vai garantindo que haverá condições de derrubar os mestres de Undar de Terra Brasilis. É um dos líderes da resistência, o grande tribuno Lux Dodecapodus, ele recrutou heróis, que nesse cenário são chamados de arqueonautas. Ele recrutou bravos heróis para recuperar um artefato importante. Por que que esse artefato é importante? Os mestres de Undar, cansados dos frequentes reveses que eles estão sofrendo, eles decidiram bolar um plano assim, de uma vilania inominável. Eles criaram uma doença mágica. Eles criaram uma doença esquisita, uma doença que não tem cura, e espalharam por todos os territórios que eles não controlam. Eles jogaram no ar e deixaram o vento fazer o trabalho de espalhar. E esse grande tribuno contactou vocês, na verdade, porque pesquisas revelaram que encontrar esse artefato é importante porque esse artefato é capaz de curar a tal doença esquisita. Certo? É nessa situação, nesse pé que começa a aventura. Aí eu quero fazer a perguntinha básica para cada um de vocês. Vocês já pegaram suas fichas, né? Vocês já deram uma olhadinha. Deixa. Isso. Obrigado, César. Para quem tiver precisar de uma ajuda com as regras, tá em português, tá? Essencialmente, a parte mecânica completa. Eu adoro essa referência rápida, cara. O livro, a tradução em português teve umas sacadas muito boas. Como eu ia dizendo, vou perguntar para cada um de vocês. Quem é vocês? Celestine. Oi. Ô Celestine. Oi. Celestine, conte para os nossos ouvintes, futuros ouvintes, quem é você? Eu sou o Celestine, a sábia. Eu tenho poderes de cura que faço enquanto toco a minha harpa e emano em vibrações que fazem a magia de cura em meus aliados. Sou uma curandeira de batalha. Já vi várias por alguns lugares do reino. E é isso aí. Tá gravando, né? Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando e foi gravado. Então temos uma curandeira. Bom, muito bom. Você pode ler os aspectos dela pra gente? Pera aí, então vou tirar o push total aqui. Caramba, tem que tirar o puxa-talco aqui, peraí. O celular é mais complicado. Essa? Alô? Tá ouvindo? Alô, tô te ouvindo. Meus aspectos, eu sou a cuidadosa curandeira do povo onça da Chapada Diamantinos. Eu devo acabar com o poder dos mestres de Undar em Terra Brasilis. E eu deveria ser menos estabanada, já que eu sou meio felina. Miau! Boa! Silk, a estilosa, nos conte sobre você. Ah, eu sou o Silk. Bom, eu sou, digamos, uma mulher barboleta. E, segundo lendas, boatos, a minha esgrima é a mais estilosa da Terra. Da Terra Brasilis. Eu estou aqui para combater esses mestres com estilo. A beleza tem que estar em cada golpe, tem que estar em cada corte. Boa! Silk, você pode ler os seus aspectos pra gente, por favor? Bom, meu aspecto é a mulher borboleta, a esgrimista mais estilosa da Terra Brasilis. Meu conceito, eu devo mostrar ao mundo que ser bela não significa ser indefesa. E o que me move, para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Então estou aqui para acabar com o mal. Oh, e Sherry, a águia. Pegou a ficha aí, César? Peguei. Tranquilo. Fale sobre você, chefe, para os nossos espectadores, por favor. Beleza, eu sou o Sherry a Águia. Eu sou uma caçadora implacável do Planalto de Pidorama. Sou muito experiente, mas eu sei tratar não só com os animais, eu também sei tratar com os sicientes, com as pessoas, né? Com os humanoides, qual me relaciono, convivo no dia a dia. Eu tenho prazer com isso, de estar tanto com as bestas, com as feras, quanto aqueles que se entendem como civilizados. Eu gosto muito de lidar com tudo isso. E uma outra coisa que me marca muito é a minha família. E a minha família agora, ela está aí infectada, está doente. Eu preciso achar a cura, contribuir para encontrar essa cura. É isso que me move agora, nesse momento. Você pode ler os seus aspectos para os nossos espectadores? O que é que eu faço, já que você tá no celular? Só um segundinho que eu tô mudando aqui o negócio da configuração para poder ir lá. Tô na peste para falar também. Pera aí. Pode falar. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo alto e claro, meu querido. Beleza. Vamos lá. Meus aspectos, né? O Sherry a Águia, a grande ágil caçadora do Planalto Pindorama. Eu devo resgatar minha família do feitiço de controle mental do mestre de Undar, Sakuar. Essa é a minha motivação. No aspecto pessoal, lido tanto com as feras e bestas, que meu trajeto, o traquejo social é uma delas, é de uma delas. Ah, não, então eu sou ruim com as bestas, com as pessoas. Eu tenho, sou meio fera, meio selvagem. Tinha entendido errado. Eu sou selvagem, é isso aí. Bom, para quem não conhece Fate, é importante notar que os aspectos, eles dão características dos seus personagens que são verdades de cenário. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Celestine, a sábia, é uma cuidadosa curandeira do povo onça da Chapada Diamantinos, a gente está dizendo várias coisas sobre o cenário. Que existem curandeiros, que existe um povo onça, que existe um lugar chamado Chapada Diamantinos, certo? Enfim, vamos começar o jogo, galera, agora que todo mundo já se apresentou? Vamos lá, vamos embora. Sim, pode ir. Não, parece uma travesti agora. Sim. Amigos, a aventura começa, a aventura desta noite começa, quando vocês saem da reunião com o grande tribuno, tá? Ele disse pra vocês procurarem um general dele, caramba, fugiu o nome. O Celestino, Xará seu Celestino, para procurar um general, o general dele, Celestino, que vai passar informações sobre o que eles já sabem sobre o artefato, certo? Vocês chegam na sala, no lugar da reunião onde o Celestino está, parece uma casa, mas ela parece mais uma pilha de pedras com um telhado, que são um telhado feito de palha e bambu trançado, entendeu? Um negócio meio precário assim, saca? Tá lá o Celestino, ele é alto, ele é grande, ele tem quase 2 metros de altura e quase 2 de largura também, entendeu? Todo musculoso, cheio de cicatrizes, ele tá sem camisa, fala. O mestre, o nome dele também é Celestino? Celestino. Ah, Celestino, ok. Xará. Acontece. Xará, por isso. Teu Xará tá lá. Ele tá de frente pra uma mesa, assim, com vários papéis, assim, que parecem mapas e anotações e tal. Vocês... Bom, então vocês são os arqueonautas que vão nos ajudar a encontrar o artefato misterioso, certo? Estamos aqui para isso. Excelente. Bom? Como eu posso ajudá-los? Diga aonde devemos ir. O que sabe você até agora? Bom, o que eu sei é que o artefato parece uma caixa com tampa. O que descobrimos é que ele parece uma caixa com tampa. Não sabemos o conteúdo dele, mas é uma caixa branca com um símbolo vermelho. Dentro dessa caixa tem muitas coisas. Todas elas dizem que podem ser utilizadas para curar a tal doença misteriosa. Os nossos espiões, eles falam que para além da Floresta dos das Bandeiras, que fica ao sul, tem uma ruína. Existem cobras entalhadas na parede dessa ruína, nas paredes de pedra. Então não sabemos o que esperar lá dentro, mas nossos espiões garantem que está ali. Sim. Então partiremos imediatamente. O povo não pode mais esperar. Estão em agonia e sofrimento. Vamos, meninas. Vamos partir. Onde está as nossas provisões? Vocês separaram? Separamos. Separei, então, com certeza. Ele aponta para 3 mochilas ali no canto. Muito tem obrigado. Tem 2 semanas de comida para vocês. Não nos decepcionaremos. Traremos a cura para o povo. Ele sorri. Estamos contando com isso. Vamos, então partiremos. Bora. Aí eu vou lá e pego minha mochila. Boto nas costas. Gostei, que ele é proativo, né? Adorei. Tchau, Xará. Aí tô indo embora. Eu dou uma olhada antes naquela mochila. É... Não gostei muito do estilo dela. Ela poderia ser melhor. Um retoque ali, um... Talvez outra cor. Mas eu ia dar meus retoques no caminho. Visto ela e... Saiu atrás da Celestine. Eu tô cantarolando no caminho. Tem uma música na minha cabeça. Aquela... Vocês catam as mochilas. Você vê que ele dá na mão de vocês um mapa também. É, isso aqui foi um rabisco que os nossos batedores fizeram. Eu acho que vai ajudar vocês dentro da floresta. Dizem que ela é meio labirinto. Ah, bom saber. Quem vai ficar? Tem um caçador, não tem? Tem um caçador no grupo? Caçador. Sim. Então fica com o mapa. Eu vou considerar o seguinte, tá? É, com o mapa e as provisões, vou considerar que vocês estão com um aspecto sobre vocês, tá? O aspecto é preparados para cruzar a Floresta das Bandeiras. Vou deixar ele anotado aqui. Botei aqui, preparados. Esse aspecto, vocês estão com uma invocação gratuita sobre ele, tá? Por personagem, ou seja, vocês estão, okay. Cada um de vocês tem uma invocação gratuita desse aspecto. Beleza. Se quer passar sua invocação pro coleguinha, não tem problema, tá bom? Vamos nós. E nós vamos seguindo rumo à floresta. E vamos seguindo o mapa aí. Os rascunhos. A gente apesar tá... Que transporte? Vocês vão ter que ir a pé, porque a floresta... Ela é bem tortuosa e tal. Não tem condições de passar por um transporte de roda e... Meio que o pessoal tá realmente com problemas assim, tá... Um pouco animal de carga, essas coisas, então não dá pra ceder num negócio que talvez possa perder, entende? Entendi. Eles falam, até pedem desculpas pra quanto a isso, mas. Infelizmente, os caras estavam ali comentando com vocês que é. Tá ruim pra todo mundo. Certo? Certo. Esse caminho. São uns 4 dias de caminhada até chegar na borda da floresta. Quando vocês chegam, a floresta, ela já começa com aquelas árvores altas. E as folhas, parece amendoeira, que tem aquela folha largona. Certo? Então é por isso que ela tem o nome Floresta das Bandeiras, porque as folhas são tão largas que parecem bandeiras. Estão na borda da floresta. A trilha leva lá pra dentro. O que vocês fazem? Eu olho pro caçador e... Então. Você tem algum palpite? Aí fiquemos atentos. A floresta costuma ser perigosa. E também nossos inimigos... Esse maldito déspota deve saber que iremos atrás daquilo que ele nos priva. Então, fiquemos atentos. Mas é só ficar tranquila e atento. Vamos seguir. Não se assustem com a floresta. Eu vou observando a rotina, né? Padrão de quando eu adentro na floresta e tudo. Eu vou fazendo aquela observação, aquele mapeamento, para ver se há alguma coisa ali que indique sinal de perigo, alguma coisa alterada, alguma modificação feita aí pelos inscientes, ou alguma coisa ali da rotina da natureza, ali, algum animal, alguma coisa, algum rastro, pareça ser perigoso. Ok. Rola um cuidadoso pra mim, César. Dificuldade 2. Pera aí, só um segundinho. Rolar o quê? Rolar... Cuidadoso. Cuidadoso, tá? Vou rolar só um segundo. Cuidadoso do seu personagem é... 0. Rola com esperto, melhor. Rola com 0, com esperto, que é 1. Melhor. Tá procurando algo que você tenha alguma experiência de vida. Pode rolar aí no canal geral mesmo, onde tu colocou as fotinhos. Vou rolar aqui. Como que rola aqui o Fate? Barra R, espaço 4DF. Mais o modificador da rolagem. Pode repetir, cara? Posso? É... Eu vou até deixar por escrito aqui. Não sei se funciona aqui não, hein, ô Luiz. Esqueceu que você tá no meu servidor? Eu tomei a liberdade de colocar o sidekick. Ah, tá. Porque aqui, o Taitsui não rola dado Fate. Então bora, digita ali pra gente ali. Rola um dado aí que aí a gente copia. Pode ser? Bota lá. Pode ser. Aí tem o modificador, né? No seu caso é mais 1. Tá, beleza. Quatro. Fala lá que eu tomei essa liberdade porque o Tatsui não rola o dado Fate. Não, tranquilo, melhor. Tá bom. Eu gostei do Tatsui porque conhecia na época, né? Até hoje. Não, de boa. Ele é um bom rolador, mas ele tem essa pequena limitação. Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que você botou. Botou. Vou copiar. E você não. Vamos lá. Vou lá mais um. Aí está, você já botou, né? Só que você botou, ele não rolou pra você, também não rolou pra mim. Acho que é porque você botou rolagem. Você escreveu rolagem. Safadinho, né? Vai colocar só do barra pra frente. Tá bom. Ah, não, foi. Dois? Na medida. Bom. Beleza. É uma ação de superar. O empate tá valendo. Ok. Fala aí. O empate tá valendo, é um sucesso a custo menor. Cara, você olha pra um lado, você olha pro outro. Quando você vai. Você vê que tá tranquilo. Dá pra entrar. Tranquilo, eu aviso pra ela e falo. Vamos, não há nenhum perigo. Estamos... Oi? Alô? Alô? Segura. Alô? Quem é que tá fazendo ploc-ploc? César, tá tudo bem aí? Espera aí, mas tô com o fone aberto. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Fone aberto. Oh. Entrei lá e falei que tá tudo seguro. Ah, menos mal. Não quero sujar minhas mãos agora no início. Eles vão andando. Bacana. A trilha, são várias trilhas ali, seria fácil se perder, até mesmo pra você, caçadora. Só que os mapas são bem feitos e tal. Vocês andam mais alguma meia hora, uma hora, assim. As árvores são bem densas, então não dá pra ver o céu direito. Fica aquele ar abafado de floresta. Mas vocês vão seguindo a trilha até chegar num rio. No que vocês chegam num rio, ele é largo, ele tem uns 2 metros, 3 metros de largura, assim. Mas ele é raso. Como é que vocês vão atravessar? Ai, Lembrando que eu tenho um sucesso a custo ainda pra usar ao meu favor, então... Como é que vocês vão utilizar, atravessar? Eu vou procurar um lugar... Eu vou procurar um lugar que tenha uma árvore tombada ou algo parecido. É um milão, dou uma lambidinha no braço. Eu falo, vou te ajudar a ver o melhor lugar pra atravessar aqui. Qual é a raça do Silk? Silk, qual é a tua raça? É tua fada, né? Silk. Eu vou olhar pra... Eu vou dar um saltinho e ver se minhas asas funcionam. Não, funcionam, cara. Você tem asas de borboleta plenamente funcionais. Eu vou atravessar o pequeno riacho. Então, mestre, queria saber. É um pequeno riacho? 3 metros de largura, mas a água não dá no máximo, dá no máximo no joelho. Eu vou ver se na nossa mochila tem alguma corda, alguma coisa assim. Estão preparados para cruzar a Floresta das Bandeiras? Conta para mim como é o uso desse aspecto. Tem. Então é isso. Tem algum lugar ali? Tem algum lugar ali que tem uma árvore com um galho muito longo que seria o suficiente, equivalente para poder pular pro outro lado? Cara, a questão não é ter, a questão é que a árvore aguentar o teu peso. Então, pra isso, eu vou pedir que você faça um teste cuidadoso, dificuldade 2. Pra você achar o galho que... Tipo, um galho você vai achar, mas é um galho que vai servir? Uhum. Então, estou rolando dado. Ei, vai ser minha ação, vai ser essa. Vou subir em cima de uma árvore. Graciosamente. Fala aí, vamos ver se o galho aguenta o teu peso. Cuidadoso? Uhum. Ou. Ô, louco. Então, acho que deu, né? Sucesso com estilo. Cara. Você vê o... Quando você tá subindo ali, você olha assim, sem nem dificuldade, é esse galho. Lá embaixo, você vê a caçadora procurando uma, pegando uma corda na mochila. O galho que você achou é tão firme e tão bom, que se você amarrar aquela corda ali no galho, consegue fazer um balanço para ela passar, para a caçadora passar, depois você desamarra a corda e consegue pular para ir embora, para seguir. É isso que eu faço. Dou uma assoviada para ela. Vamos se assoviar. Vamos se assoviar. Eu também tô rindo, não consigo. Valeu. Aí eu pego a corda, amarro na madeira, amarro no tronco. No ótima ideia, vai nos poupar tempo. Vamos, não à toa eu sou chamada de sábia, a sábia mais gata. Tá bom, tá valendo. Tá bom. E aí ele passa pro outro lado, passou? Desamarra a corda, não. E aí, na hora que eu vou passar pro outro lado, eu vou fazendo, tipo a Daiane dos Santos, em cima do cavalo. Sim. Eu saio desse jeito, do outro lado. Você tem sucesso suficiente pra isso. Amigo, você é muito ágil, você precisa me ensinar. Às vezes eu quero fazer algumas coisas com o corpo e não consigo. Sim. Depois conversaremos melhor. Não. Vamos, cara, adiante. No que você chega no outro lado, César, que já tá... A chefe, que já tá atenta, você escuta barulhos aí ao redor de vocês, chefe. É, beleza, eu falo baixo, né, com elas. Falo, há algo ao nosso arredor. Cuidado. Vamos ficar atentos. Eu tento observar melhor da onde está vindo esse barulho e tentar reconhecer dentro do meu conhecimento aí, se eu conheço esse tipo de barulho específico. Caramba. Só ele escuta? Só ele escuta ou eu escuto também? Eu também tenho assim, um bom quando ele, aqui. Quando o Sherry chama a atenção de vocês para que está tendo um barulho, vocês também começam a ouvir. Porque ela já estava atenta há mais tempo, mas vocês começam a ouvir também. São... Barulho de folhas balançando e galhos sendo pisados ao redor de vocês. E bem baixinho, um rosnado. Quer dizer, mais de um rosnado, né? Beleza, eu já vou pegar meu arco, né? E já fico pronto com ele. Mas aí eu tento ver pelo meu conhecimento de caçadora nessa região, que tipo de animal pode ser que caça assim, que fica em bando e que roja, para eu conhecer ali, pra ver que tipo de... Vou te pedir teste para isso. Seu conhecimento, você sabe que a criatura mais provável é um tipo de macaco carnívoro que é chamado de xixi. Xixi. Esse macaco, ele anda em bandos, tá? Bando assim de 6, 7 macacos. Ele tem altura de um humano em pé, ele vai bater no quadril do humano, esse macaco em pé. Só que eles são fortes e são ágeis. E andam em bandos. E tem uma certa inteligência para táticas de matilha e coisa do gênero. Beleza, eu falo com ela, né? Devem ser aqueles macacos de xixi. Aí eu penso para ver qual seria a melhor estratégia. Seria tentar espantar eles agora? Se seria tentar cativar eles, né? O que eles são mais sujeitos ali? Mestre, tem uma dúvida. Bem, uma dúvida, vamos resolver essa dúvida primeiro, diga. Aspecto, estabanada, eu ativo ou você? Eu posso ativar, você pode ativar. E eu ganharia um fate point, não? Se eu ativar, se você quiser que isso te complique, sim. Mas me conte primeiro. Me conta primeiro aí como é que ele te complica pra eu ver se vale a pena um fate point ou não. Não, seria estabanada. É isso. Sim. Eu sou meio estabanada e eu não deveria ser porque eu sou meio felina. Mas eu queria entender também quantos fate points a gente começa, que eu não ouvi. Começa com três. Três, beleza. O padrão é três, a não ser que o narrador queira mudar por algum motivo. Não, três tá bom. Três é um bom número. É isso. Então tá. Via de regra é três. Aí é isso, aí tu resolveu aí, Celestina, a sua dúvida, tá tranquilo? Você quer saber sim, se... Sim. É isso. Você sabe que se você espantar os macacos, eles vão se reagrupar e vão achar vocês depois, muito provavelmente, de um jeito que vocês não notem eles. Esse macaco Titi, ele... Quando ele escolhe um alvo, ou o alvo morre e é comido, ou o alvo mata os macacos. Não tem uma... Cortou. Não tem desenrolo com esses macacos. Cortou. Ou ele morre... Ou ele mata. Ou esse macaco ou mata ou morre. Não tem opção com ele. Ok. Ah, beleza. Não tem opção, né? Então, vamos ao ataque. Eu falo com as meninas. Meninas, esses macacos são caçadores implacáveis. Não nos deixarão em paz. Vamos ter que derrubar alguns deles para ver se o restante foge. Sim, sim. Que tal armarmos uma arapuca? Temos nós três aqui, podemos muito bem fazer uma armadilha. Eu acho que não há tempo. Acho que o melhor é nós ficarmos uma de costa para outra e nos prepararmos. Eles já estão prontos para nos atacar. Eu afastei o meu vestido, né, que eu tava de vestido, um vestido vermelho, e um sombrerezinho vermelho. Aí eu afastei ele do lado assim e tirei a minha espada. Bom, vamos ao trabalho. Beleza, eu pego entre as minhas coisas aí, vejo o que eu tenho ali de armadilha pronta, né? Que é só armar. Vejo ali o que eu tenho, se eu tenho alguma coisa. Você é uma caçadora, pra mim faz sentido que você tenha algo. Então, aí eu já espalho ali em torno da gente, né, o que eu tiver ali, e que seja só armar, né, coisa rápida, E a gente fica ali, tenta fazer um... Esperando, né? Um perímetro ali. E aí já ficamos ali. É agora, é agora. Então é agora que eu vou ativar, mestre. Enquanto ele tá armando, eu tô tirando o meu... A minha harpa de dentro do... Da minha mochila. E quando eu tirei, ela fez um barulho. Então não vai dar tempo dele armar todas. Beleza, leva esse fate point pra casa, meu querido. Leva ele pra casa. Filha da puta! Cara... Caralho, uma barata! Grandona! Voando! Desgraçada! Caraca, mata aí. Eu quase... Não gosto, não. É que é realismo, caralho. Hein? Vocês estão na floresta, parece um baratão na tua calma casa. Calma aí, vou sair aqui. Calma aí. Vai lá, resolve aí. Vai lá, meu filho. Caros espectadores... Nós tivemos que interromper, nós fizemos uma breve pausa porque um jogador teve que matar a barata. Problema técnico. Problemas técnicos de segurança Zuta. Pública no Rio de Janeiro. Nada sério, mano. É isso. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. No caso, assim, eu espalhando as armadilhas... Eu estaria criando um aspecto de cena? Então, as armadilhas vão estar lá. Se o aspecto vai ser útil pra você ou não, eu vou pedir que você faça um teste de... Sorrateiro. Sorrateiro me soa bom. Pra ver se você colocou as armadilhas de um jeito que elas favoreçam vocês. Dificuldade é 2. Tranquilo. Deixa eu ir. Ih, rapaz, o outro tá desesperado. Deixa eu só. Peraí, observando minha ficha aqui. Minha ficha. Até aqui. Aqui mesmo. Sorrateiro. É 2. E essa agilidade toda aqui. Sai! De novo. Fiz errado. Rapaz, o outro destruindo a casa. Porra. Ah, moleque, coitado. Ué, chega aí! Chamou a ajuda. Não teve rolagem, não, sério. Só o barra E. Tô ligado. Calma aí, ó. Então. Parece que destruir a casa, ele tá destruindo a casa te ajudou, César. Olha que maneiro. Tô de sacanagem, pô. O que caiu? É do tamanho do meu dedo, mano. A porra da barata é do tamanho do dedo. Porra da barata é do tamanho do dedo dele, não quero nem o resto da barata. Você quer que eu mute ele, não, né? Vou fazer muito pra ele. Mas depois você edita. Não é uma barata, não, é um demônio. Além de encarar a barata, tem que ser zoado ainda. Né? Tô falando, ela era ligeira, tu viu? Caralho, mulher. Muito bom. Sozinha porra nenhuma. Sozinha porra nenhuma. Puxou, aí eu taquei o negócio. E aí o que ela fez? Ela foi pro outro lado ali. E aí quem matou? Mas eu se ela tivesse entrado na geladeira, ela foi 3 vezes pra entrar na geladeira. Que massa barata. Olha o tamanho do demônio. Porra, bagulho. Caralho, galera. Rapaz, o cara tá quebrando literalmente a casa pra... Porra, tu tá muito doido, caralho, ó. Tá ali, ó, tá me esquentando. Tá viva, mané. Tá viva, desgraçada. O cara tá porrando a barata com tanta força que um dos nossos colegas de mesa até caiu, cara. Ele bateu na barata com tanta força que derrubou a conexão do outro. É, feroz. Perguntar onde é que tá o... Lá no zap. Celestine, voltou? Oi, voltei. Opa, aí. Caraca, a gente tava só ouvindo aqui, pelo motor. A gente ouviu toda a porradaria aí da varinha. Foi mal aí. Tá gravado aí. Cara, deixa eu fazer a pergunta assim, que é uma pergunta essencial. Ainda tem uma casa aí depois dessa matação de barata? Porque você tava batendo com tudo com tanta força que eu tenho certeza que pelo menos uma parede tu derrubou. Barata. Perplexo. Você mutou agora, agora é sério. Vamos lá. E quando eu muto e viro meu boné, a coisa fica séria. Isso aí. Raizinho. Mas enfim, você teve um sucesso com estilo, então são duas invocações do aspecto, olha. Viu? Duas grátis. Foi mal, eu tive que tirar o fone porque... Ela tava no meu cabelo, aí quando eu virei e olhei pro espelho e eu vi, aí eu joguei a cabeça, né? Aí ela saiu voando por tudo, aí eu tive que empurrar a geladeira, etc. Cara, é muito grande, muito grande. Que agonia, mano. Bate essa porra mesmo, tá tudo certo. Beleza. Agora tá morta, pelo menos? Matei o demônio. Matou, né? Tô sabendo. Não, outra pessoa matou. Tá gravado aqui. Fui desastrada, não é isso a parada? Invoquei duas vezes o aspecto, mestre. Pois é, a pessoa força o aspecto na vida real, mano. É um negócio assim. Isso é que eu chamo de imersão do jogador. Não é brincadeira, não. Cadê o Silk? Foi embora? É, por enquanto. Deu uma sumida, assim. Vou esperar uns 5 minutos. Se não retornar, a gente segue e segue, porque. O pessoal tá aqui, né? A gente tá jogando, finalmente saiu a mesa, né, ô Gustavo? Isso, né? Isso. Às vezes o cara tava jogando no celular e a bateria riu, né? Pode ser. Mas o que aconteceu? Qual foi a consequência? Olha lá, eu fiz merda. O que acontece? Você teve essa invocação do aspecto. A nossa querida Sherry, ela começou a botar as armadilhas e teve um sucesso com estilo. Normalmente seriam duas invocações, mas como você deu uma forçada no aspecto, eu vou ficar elas por elas e ficar com uma dessas invocações pra mim, ok, César? Você ganhou só uma. Tranquilo. Dá pra Veja pra um lado. Não é pros macacos usarem. É realmente, você só gerou uma invocação. Tranquilo. Gratuita. Beleza. É isso aí. Então agora eu tenho 4 fate points, né? 4 fate points. Ok. Agora o aspecto armadilhas no chão. Que vocês podem invocar a qualquer momento como invocação gratuita. Beleza. Vamos lá, aí a gente se ajeita, encosta. Esperar o cara, ele vai fazer ação também. Eu não tô esperando. Vou esperar uns 5 minutos, se ele não aparecer também eu vou seguir. O seu tempo é suficiente. Mantém ele na rua. Na rua, cult pra gente. Bacana. Eu vi ele na rua o Divine It Lost, porra, muito bacana. Era o Chap, o cara? Era. É o Chap, entendi. Chap. Augusto. Bacana, a gente não conseguiu terminar não. O negócio de terminar a mesa. Tá. Eu vou esperar, porque às vezes o cara teve só um pequeno problema, esbarrou, saiu. Se for bateria que arriou, ele não vai voltar a tempo da gente terminar. Então, de qualquer maneira, 5 minutos é a boa faixa, né? É. Francisco, tá curtindo o jogo? Tá dormindo. Verdade. E até... E Chicão, falou, mas não veio o áudio. Ah, veio pra ouvir. Cara. Tá falando. Você não tá ouvindo ele, não? Mas pra mim, o que ele falou? Docinho também meteu o pé. Ele falou, tô aqui. Ele antes falou que tá maneiro o jogo. Tá maneiro, tô aqui. Ah, show, beleza. Não dá mais. Isso aí, então vamos esperando aqui, vamos pensar. Temos que terminar. Ver se vamos terminar as minhas. Tem um monte de mesa aberta. Eu tenho que terminar a minha de se arrumar, mas o Tatai. Tatai vai ter que virar NPC. Porque... Eu vou aproveitar aqui que temos esse intervalinho e vou no banheiro, gente. Vai lá. Batendo o papo aqui, furado. Termina a tua mesa, cara. Tem que ver dos arquivos paranormais também se vai terminar. Tem a do Aurores. Tem que terminar essa do Sétimo Mar. Eu já tô jogando até outra com o pessoal do físico. Vale, Gobi? Porque lá não tá rolando nada, né? Aí a gente tá jogando online. Abriu um servidor e a gente tá jogando lá. Eu queria terminar logo essa também. Sim, isso é uma boa alternativa. Por enquanto ficar jogando lá. Resolveu. Tá em uma mesa de Aurores também. Não vale não. Vamos ver se a gente joga alguma coisa amanhã também de noite. Agora dá, né? Vai trabalhar amanhã tu? Eu não. Mas de tarde eu já vou jogar. Já vou jogar umas mesas aí. Na Westmart. Ah, tem Westmart que eu sobrevivi. É verdade. Então, não, depois eu vou marcar umas mais sessões aí. Mas eu tô também jogando umas Westmart aí de outro grupo. A galera lá da Regra Obscura, né? Uhum. Eu vou jogar lá com a galera lá. No terço também, tá? Vamos ver se a gente joga alguma coisa à noite. Pensar em alguma coisa aí. Eu tô jogando também o board game. O pessoal tá mandando aqui. A gente entrou Newman de um tabletop. Já ouviu falar? É jogo de tabuleiro. Online. A gente entrou Newman de um jogo de puzzle. Já tem 4 dias já. Toda noite. Começa à meia-noite. Tranquilo. Depois dorme de tarde. Esse período assim. Não, porque tá tudo. Ninguém tá podendo trabalhar, todo mundo trabalha no home office. Alô. É, o chat sumiu mesmo. Caiu. Uma pena. Sim. Rapaz, confunda não, rapaz. Não é. Pode não, porque pode, pode. Mas eu tava jogando com câmera. Ficar defumando na casa no horário do jogo. Se quiser. Não. Nada. Acredito. Bom, tá falando aí. Que sabe. Não, cara, eu tô gripado. Tô muito gripado. Entendeu? Tô tomando vários remedinhos aqui. Tomando chá. Xaropinho. Entendeu? Melzinho. Ó. Voltei, galera. O pessoal apareceu? Não, cara. Você que apareceu? Acho que miou pra ele, né? Francisco não quer jogar, quer ficar de caô. Apareceu outra barata na casa do Gustavo? Gustavo tá aí. Ele mutou aí? Não, tô de boa. Tava vendo. Ah, tá. Fantástico. Beleza, então. Seguinte, vamos nós? Vambora. Já que a Silke nos abandonou. Vamos nós, né? Vocês estão rodeados aí. Vocês montam, apesar da situação, você consegue montar algumas armadilhas em quantidade suficiente, Sherry. Bem a tempo de ver seis macacos pulando as folhagens ali pra onde vocês estão. Os macacos estão rodeando vocês. Não, seis. Quatro macacos, perdão. É dois por personagem. É, quatro macacos rodeando vocês aí, tá? E como a maior agilidade nessa história toda é a da Sherry. Sherry, você começa. Cara, já vou largar o dedo aí. Vou atacar aqui. Pera aí. E largo deles, então. Larga esse larga o prego neles com ágil, César. Vou largar mesmo. Ivan. Fala aí. E tu acertou ainda. Dá flechada assim, um dos macacos, você acerta um dos macacos que vira pro lado, que até vira pro lado, mas tá em pé ainda. E rosnando pra você, agora com raiva. Tô tudo no retorno? Não. Não. Beleza, então. Então, César agiu. Chefe, você passa pra quem agora? Pros macacos ou pra Celestine? Eu passo pra... Pra Celestine. Vai lá, Celestine. Eu pego a minha harpa que já está na minha mão. Foi eu que atraí a atenção deles. Então, começo a entoar uma linda canção. Gastando fate point. Qual o objetivo que você quer com essa linda canção? Acalmar os ânimos. Celestine consegue usar a força de seu carisma para evitar conflitos desnecessários entre seres inteligentes. Uma vez por cena, antes de um conflito. Ih, era antes do conflito. Pode realizar uma ação. E os macacos não são exatamente inteligentes. Ah, não são? Eles são... Tá bom. Sim. Ok. Outra coisa aí, pessoal. Vou tentar outra coisa. Pode ter uma arma, caso você queira ter uma, entendeu? Isso não é o de menos. Você pode soltar um escudo da vontade no... Soltar um escudo da vontade no... na Sherry pra aumentar a defesa dela. Eu consigo colocar coisas na cena? Não. Entende, que coisa? Por exemplo, tocar a canção e nós não vimos, mas ali existia algum guerreiro ou algo assim, e assim trazê-lo até o combate para nos ajudar? Não. Adorei, me dá um fate point e você gasta a sua ação tocando para atrair ele. Exatamente. Então era isso que eu ia fazer mesmo, desde o início. Desde o início, assim que é bom. Eu toco a minha harpia e entoo uma linda canção, mas em um som retumbante que vai ecoando por toda a floresta. Um herói, um bravo herói, a escuta e vem em nossa direção. Quando ele chega, ele se depara com nós ali acuados. Um lobo. É um lobo? Macaco. Sherry e eu tocando a harpia, entoando enquanto uma revolta de. Macacos? São macacos? São macacos. Macacos. Eles são macacos. Macacos estão gritando em nossa direção bravamente. É isso, mano. Ele botei ele na cena. O guerreiro chega no próximo turno, certo? Certo. Agora são os macacos. Dois pra cima de cada um de vocês. Eu vou utilizar a regra de grupo. Então, vão dois macacos. Os dois macacos que foram pra cima da Sherry. Eles vão rosnando ali e tal. E vão te atacar com... Atacar assim, na brutalidade mesmo, entendeu? Com toda a violência, cara. Fúria e raiva que eles têm dentro daquela carcassinha miúda deles. Vem. Vai errar. É, rola a sua defesa aí. Vou lá, pera. Vai defender como? Você viu que eles atacaram na brutalidade, assim, como animal selvagem mesmo, na violência, na ignorância. Fizeram ataque com poderoso. Eu vou defender agilmente, né, desviando dessa selvageria deles. Você deu... E aí? Foi dois ataques, né? Deixa eu ver. Não, foi só um. Você deu só um. Bom, aí, só que eu tô considerando aquela regra de mob. Uia, que defesa com estilo. Deu até pra eu golpear um, não deu, não? Pô, cara, eu vou considerar isso sim. Rola um, pode rolar um ataque com ágil em cima deles. Beleza. Vou considerar que foi uma defesa com estilo? Vou considerar, pode rolar um ataque com ágil em cima deles. Eu acho. Estilosamente. E o 3 aí, ó. Esse tá na categoria Macacos Mortos Não Contam Histórias. Ele veio cheio de selvageria pra cima de mim. Eu dei aquele chega pro lado, só puxei o arco assim, a queima-roupa na cabeça, assim por trás. Uau! Estourou a cabeça. Esse aí. Esse caiu no chão e não levanta mais, não. Beleza. Celestine, os dois que foram pra cima de você, também no mesmo esquema, eles foram na selvageria, naquela gritaria de macaco, na violência pra cima de você. Vamos ver o que que eles conseguiram aí. Já conseguiram fazer um ataque melhorzinho contra você, Celestine. Conta aí, como é que você vai se defender deles? Eu vou... Como tem ali no chão, ainda tem algumas armadilhas, eu não sei quantas, eu vou me desviar desse... Do salto que eles estão dando pra cima de mim, pulando por cima dessas armadilhas. Não sei se seria estilo ou cuidado. Cara, pode ser as duas, então você pode escolher aí, você vai fazer com estilo ou com cuidado? Com cuidado. Você pode fazer com as duas. Cuidadoso. Fala aí. Era esse 3 aí que eles tiveram. E... Bate, você não toma dano. Mas a forma como você pula, você cai no chão não, com equilíbrio não muito bom. E se esses macacos forem te atacar, eles têm o que a gente chama de impulso. Ou seja, um mais 2 contra você, Silky, em uma única rolagem. Ah, opa, Silky tá dando sinal de vida. E tem um guerreiro que vai chegar agora, final da rodada, né? Vamos fazer assim, o Luiz. É, quando os macacos forem deu empate, né? Vamos tirar esse empate. Vamos invocar o aspecto armadilha. Da armadilha. O macaco foi atacar ele, pisou na armadilha. Aí você... Boa, boa. Beleza? Aí você não, ele não fica com essa... Esse impulso, esse, né? Com esse impulso aí contra ele, não. Beleza? Invoca aceito. A armadilha. Beleza. Aceito. Você gastou um foi hit point pra me salvar? Não, não. Não, o... gastei não. Tem um ah, do mapa. Não, armadilha. Ele lembra armadilha. Aquelas armadilhas que ele chegou a preparar? Então, tinha uma invocação gratuita. Ele gastou invocação gratuita pra... Meu herói. Meu herói. Isso aí. Sou a heroína, que eu também. Apesar de eu falar grosso... Minha heroína. Eu sou uma bom, caçadora bom. Que fala grosso. Segundo turno, Silk voltou, certo? Então, a gente vai fazer esse segundo turno. Junto com os... Como o Silk voltou pra ajudar vocês, eu também vou colocar uma adição do meu lado. Além da Silk, que tá de volta, além dos guerreiros, chegam juntos dois macacos também. Mas dois macacos. Estão ficando pra trás e tal. Eles vieram também pra atacar vocês. Como novo turno... Chegam lá de dois macacos, chega um... Um gorilão, assim, parece um gorila, todo coberto de pelo e tal, mas com armadura de couro e um senhor machadão na mão. O gorila tem aquele pelo prateado, aquele focinho preto. Ele olha pra vocês, olha pros macacos, olha pra vocês. Foi daqui que eu ouvi a música, certo? Vocês estão precisando de ajuda? Sim, sim. Sim, nobre herói. Nos ajude, por favor. Vai ser um prazer. Ele prepara ali com a maior agilidade. É sua, ô César? Nesse novo turno, você começa. Beleza. Eu vou ver aí os macacos que estão chegando aí e já vou largar o dedo neles. Larga o dedo nele. Tranquilamente. Acho que nem... Olha lá aí. Mirei num... O macaco que você mirou, viu assim que você tava apontando a flecha na direção dele, tentou pular pro lado assim. Uou, é, ele pula. Aí, eu vou usar a minha... Vou usar aqui meu aspecto de ser uma melhor caçadora aqui pra fazer uma rerolagem. Rerola aí então. Eu vou rerolar, sabe? Quem não... Sim. Quem não joga... Bate nunca, esse né? Macaco. Ih, de novo. Não é o teu dia hoje, não. É, tá bom. Aí eu me conformo. Já me preparo pra próxima. Tá flechado assim, né? O macaco gira assim de lado pra sair da tua flecha. Flecha passa assim até... Crava no mar, fez aquele tum de vibração da flecha. Passa pra quem? Eu agora vou passar pro gorila aí. Ver se ele já melhora a nossa situação. Gorilão, herói. Gorilão, herói, né? Isso aí. Cara, você vê que ele dá um tipo um rugido, um grito. Balançando o machado pra cima, ele vai de encontro com os macacos ali pra dar-lhe uma machadada ali no meio nos macacos. Vamos ver se ele consegue. Aquela ação, entendeu? O cara, ele vai na força bruta. Beleza. Rebentou o macaco. Mano, ele dá-lhe a machadada no macaco, jogando todo o peso dele em cima do... todo o peso do corpo dele no machado. Que quando ele crava a lâmina no chão, que abre um buraco no chão, e você vê assim, não tem mais macaco, tem uma massa. A pasta vermelha ali, entendeu? Metade macaco para um lado, metade macaco para o outro. e o... aquele... aquela gosma ali do, do sangue com terra. Show de bola. O... Silk, você agora. Ele passa pra você. É, qual o cenário que eu meio que desapareci? Então, vocês estavam ali, vocês estavam na clareira, vocês ouviram que estavam rodeados por macacos, macacos carnívoros, vocês prepararam ali a situação para enfrentar, os macacos atacaram vocês, César eliminou um, o Gustavo... invocou, usou um fate point para criar uma situação de cenário no qual tinha um guerreiro que podia chegar ali e ajudar vocês, certo? Os macacos atacaram. Segundo turno, César errou a flechada, o guerreiro que chegou já chegou matando o macaco. Você. Tem ainda quantos? Então, tem 4 macacos ainda. Eu vou esperar alguém se aproximar. O suficiente que eu possa findar. Posso, que eu não ouvi a última palavra que picotou? Que eu possa usar minha esgrima. Beleza, então você vai esperar o macaco se aproximar, né? Isso. O que acontece? Enfeite. Enfeite, o movimento é um tanto abstrato. Você não é que nem D&D, que é por quadrado, por grid de combate. O movimento ele se dá dentro do conceito de zona. Vocês estão todos na mesma zona, então você pode atacar qualquer oponente na mesma zona que vocês. Você pode atacar qualquer macaco. Entende-se que tá aquela movimentação, eles estão se movendo também, então para você não é impossível chegar e dar-lhe um ataque. Tá em alcance. Certo? Certo. Ataca lá, meu jovem. Então eu vou... Lembrando, tá? Lembrando... Se você olhar suas façanhas, além de um esgrimista, você tem uma arma, você tem uma pistola. Uma pistola. Mas pra usar a pistola eu precisaria gastar um ponto, né? Destino. Não. Façanha você usa livremente, você tem uma arma. A arma te permite fazer umas habilidades extras, mas a arma em si, você tem. É, se você parar pra tirar, vai fundo. Isso aí já evoca uma questão do jogo, entendeu? Que você tem a arma. Para usar a habilidade, que pede para usar o ponto de destino, para fazer algo a mais. Mas o fato de falar que você tem uma arma, você já pode usar isso para atirar a distância. Você vai fazer um ataque normal à distância e você vai poder fazer ele porque já está falando na sua ficha que você tem uma arma. É que nem você, você é uma pessoa, você é a mulher borboleta. Borboletas voam, então seu personagem é capaz de voar, ponto. É isso aí. Beleza. Eu vejo que um dos macacos, ele está subindo uma árvore para saltar em mim. Então eu vou curvar as pernas e vou dar um pequeno salto e me manter no ar e vou de encontro com ele para acertar na jugular dele. Beleza, muito bom. Você vai atacar esse fulano, né? Fala aí o teu ataque. Vai ser o seu ataque. Agora vamos nós. Como funcionam as abordagens? Lembra que eu falei que as abordagens dizem que... como você faz as coisas? Você vai dar um golpe rápido. Você vai parar pra mirar aquele ponto específico. Você vai tentar fazer a coisa o mais... chamativo possível, aquele negócio assim do dane-se a eficiência, tem que ser bonito. Você vai tentar dar um tipo um ataque furtivo nele. Qual vai ser desse ataque? Como você ataca ele? Não, eu vou ser bem estiloso. Eu quero cortar com um giro, assim. Girar meu no meu próprio eixo, assim. Quero um corte limpo, sem sangue. Atacar com firula. Maneiro. Rola aí. Teu estiloso. 4DF mais 3 do estiloso. Vamos ver se o macaquinho, coitado, né? Cara, me descreve aí todo o seu movimento. Como é que você matou esse macaco? Eu saltei. Eu vi que ele ia saltar em cima de mim. balancei as asas, alcancei no máximo 1,5 metros, e quando ele estava se aproximando, eu girei meu corpo no próprio eixo e passei a lâmina no, começando no pescoço e nas costas. Boa! Você vê assim, tem um macaco assim aberto, como se tivesse descascado no chão, entendeu? Você termina voando ou você pousa depois do golpe? Não, eu pouso como se fosse uma bailarina de balé. Na Bonito. Ponta de um dos pés. Bonito. Você fez esse ataque lindo. Você passa pra quem? Pra Celestine ou pros macacos? Lembrando que ainda tem três macacos em cena. Vou passar pra Celestine. Beleza. Celestine. Tem três macacos ali em cena ainda. Faz o quê? Pera aí. Só um minutinho. Tô abrindo minha ficha. Ah, sim, claro. Ok, já sei. Depois de ver o corte que a Silk deu, eu falo, realmente é interessante voar. E aí eu dou um pulo na árvore, tem uma árvore ao meu lado, eu dou uma pisada nela assim, sabe? E quero dar um mortal por cima do macaco, de um macaco que esteja próximo assim. Tá entendendo? É tipo Assassin's Creed. Entendi. Vou tá pisar, vou fazer... pular por trás, cortando. Boa! Fala aí, você também é estiloso. Fala aí. Outro golpe bonito. Eu sabia que esse squad ia ser um squad bonito. Tem que ter a música de fundo da Winx. Prepara, que agora... Falei. Opa, vamos ver se o macaco sobrevive a você. Irmão, conta como é que tu matou esse macaco. Caraca, depois que eu vi toda aquela cena e eu vi a Silk fazendo aquela pirueta no ar e cortando o macaco, e ela fala, vê como asas são interessantes. Aí eu faço essa acrobacia, né? Eu não corro, eu nem corro, eu só boto a perna assim, apoio na árvore e salto. Salto por cima de um dos macacos que tava vindo, e lá do alto mesmo, antes de cair no chão, eu tiro a espada. Eu tiro uma adaga que tava guardada assim, sabe aquelas adagas que ficam bem aqui no cóccix? Eu saquei ela e fui cortando assim o macaco por trás, assim, coluna abaixo. Da medula espinhal pra baixo, assim. Aí eu viro pra Silk e falo, realmente, mas um bom pulo às vezes ajuda. Boa. Turno dos macacos, ele olha assim. Tem eles dois, né? Tem dois ainda. Eles olham assim. Entendeu? A borboleta fez a pirueta, deu. Ele olha, a borboleta fez a pirueta, matou um. A gata fez a pirueta, matou outro. O macaco gigantão espatifou outro. Bom, em cima da arqueira. Aquele mesmo esquema, os dois se juntam ali, vão rosnando, gritando, balançando os braços, tudo com uma violência, assim, bem ignorante pra cima de você, chefe. Como é que você vai se livrar deles? Pera aí, já vou. Eles estão vindo, pera aí que meus cachorros estão invadindo aqui, estão brigando, tá uma doideira aqui. Eu tô tentando acertar. Dois contra um? É isso? Um. Os macaquinhos são covardes, cara. Se tivesse. Então, não vai um contra dois... um, não. Estão vindo os dois ali pra. Estão vindo os dois ali contra mim. Eu vou tentar ver quando os dois estão vindo ali. Eu vou tentar ali. Jogar um contra o outro ali. Ver que eles. Fazer com que eles se choquem, né? Um contra o outro ali. Eu vou tentar fazer isso, então, dando uma esquivada ali de forma bem ágil ali, né? Tipo, Pricha. Quando eles estiverem vindo... Oi? Capricha. Capricha? Capricha. Ah, capricha. Tá. Eu tô ouvindo... Capricha. Eu vou dar aquela pirueta ali, deixar eles se chocarem. Beleza. Boa! Legal. Proposta do mal que eu quero fazer. Aí, proposta sim. Do mal. Você não tem como colocar um mais dois aí qualquer nessa jogada, não? Que aí eu aproveito a sua ideia e elimino os macacos. Se você tiver um sucesso com o estilo dessa defesa, eu elimino os macacos. Vou colocar sim, cara. Vou sim. Vou usar aqui, deixa eu ver. Como funciona isso? Ele já usou o bônus ali, né? Então, ele pode usar os próprios aspectos dele. Ele usou a invocação gratuita, mas as armadilhas ainda estão no chão. Ele pode gastar um fate point pra usá-las. Ah, tá. Posso usar ela, posso usar um aspecto meu também, né? Pode usar um aspecto seu. Eu vou usar as armadilhas pra ficar mais bonito. Então eu gasto um fate point aí. E aí, quando eles se chocam, eles se batem um contra o outro e eles vão ali em movimento conjunto. E cai em cima de uma armadilha. Que abocanha os dois. E tchau. Macacos mortos. Show de bola. Bola. Quando vocês terminam, sim, né? O gorilão gigante com o machado, ele tira e encrava o machado no chão. Bom, parece que vocês estão bem. Mas você bom, parece que não está. Mas Adam, o que há na sua perna, essa ferida? Deixe-me curá-lo. Eu só tomei a mordida de um... Não é nada demais. Ele sorri. Não é nada demais. Mas me conte, posso arranhão. Ajudá-lo. Ajude ele. Você é boa, Nito. Eu roubei a narrativa do mestre. Sem problema, brother. Sem problema. Ajude ele. Cure. Passa ali. Ele senta, né? Beleza, eu sou a cuidadosa curandeira do povo onça, da Chapada Diamantos. Aí, eu tô invocando um aspecto aqui. Conceito, aliás, é um conceito. Eu vou curar ele, mestre. Ponto, nem precisa do ponto do fate point pra fazer essa invocação. Invocar é só quando você vai gastar fate point, entendeu? Quando você vai usar algo interpretando o seu aspecto, você não precisa gastar o fate point, não. Ah, tá. Achei que eu ganhasse fate point com isso. Não. Ah, não. Beleza. Só vou se isso fosse te complicar. Não vai te complicar ajudar um cara que ajudou vocês, né? Então... Correto. Vai estreitar os laços. Eu vou curar Enquanto ele. Enquanto você tá ali curando ele, fazendo curativo... Tocando, ele tá? sentado ali. Sim. Quando você vai tocando ali, ele tá sentado. Ele olha pra vocês. Bom, vocês... Estão fazendo o que aqui nessa floresta? Cara, eu vou recolhendo os macacos pra usar a carne deles, né? E aí eu vou conversando, vou falando com ele. Ah, nós estamos aqui, sabe como é que é, né? Essas terras estão perigosas, pessoas perigosas, e sabe como é que é, né? Tem uma doença aí, então a gente tá investigando aí cerca dessa doença aí, pra saber... Mais informações aí. Eu não estou sabendo de doenças. Eu estou perdido nessa floresta já tem 3 semanas. Não consigo sair. Que isso, cara? Não. Mas você veio de onde? Ah, eu vim de perto da antiga vila de Edra. Uma ruína que tem com um monte de cobras entalhadas nas paredes de pedra. Eu entrei na floresta por aquele lado. Mas só que eu não consigo mais sair por lado nenhum. A gente tem isso no mapa, mestre? Eu tiro o mapa assim, tô vendo o mapa pra identificar. É pra lá que a gente tá indo, né? É pra lá que vocês estão indo. Beleza. Aí eu falo, mas de onde você é, meu grande guerreiro? Ah, eu sou das terras altas do norte. Você vê que ele joga os braços pra trás assim, apoia a mão na nuca. Eu sou das terras altas do norte. Sim, lugar de grandes guerreiros. Tudo bem. É, mas lugar de grandes guerreiros, mesmo. Mas... Eu estou numa cruzada pessoal. Os mestres de Undar, eles destruíram a minha vila. Eles destruíram a minha tribo. E... Assim que eu sair dessa floresta, eu vou chutar o traseiro deles com tanta força e mandá-los pro inferno com tanta violência que até os demônios mais adormecidos vão acordar. Então, tenho boas notícias para você. Você não vai precisar nem ser igual. Eu vou poder fazer isso nos ajudando aqui. Vamos voltar lá naquelas ruínas que você falou, que tem as cobras. Lá tem algo que vai contra os planos dos mestres de Undar. Se nós pegarmos esse artefato, nós conseguiremos frustrá-los, conseguiremos detê-los. É isso que viemos fazer aqui. Nos ajude. Então vocês têm a ajuda e o machado do grande Adon. Sim, Adon. Você está conosco agora. Aí eu mudo, tá, mestre? Vou mudar a cantiga e vou fazer uma coisa mais alegre, assim. Mas eu estou perdido aqui dentro, tem 3 semanas, eu não consigo, não consigo achar a saída. Vocês têm um mapa? Temos a localização. Temos a localização. Então vamos. Não, há tempo a perder. Tome. Não, os mestres não vão cair sozinhos. Sim, vamos. Você deve estar com fome, não é? Tome alguma coisa aqui. Eu pego lá da mochila, dou alguma coisa para ele. Você precisa estar forte para lutar. Vamos. Agradeço. Vocês vão. Com o mapa nas mãos não é difícil, vocês caminham, mas deve ser uns 2 dias de caminhada a mais, vocês chegam na tal saída. Quando vocês botam a cara pra fora... Hã? Silk, você tá aí? Silk? Sim. Ah, valeu. Tô limpando a espada com um paninho. Valeu. Quando vocês botam a cara pra fora da floresta, dá pra ver as ruínas assim, numa distância assim de uns 300 metros pra frente. E tem várias pessoas ao redor das ruínas, todas elas vestindo a mesma roupa, o que parece um verde, mas um verde manchado, com um chapéu esquisito que só tem uma aba pra frente. Oh, olha só, quem são aquelas pessoas ali? Vocês conhecem? Alguém conhece? Sabe o que é isso? Você, eu tenho conhecimento, não sei. O que é? Então, eu sou sábia. Quem quiser ter ideia do que são esses caras, rola aí pra mim um esperto. Tá. Todo mundo pode fazer a rolagem, todo mundo que quiser. O headset tá me dando. R sabe. Celestine sabe. Vai querer rolar, Silk? Vou rolar. Não, eu tô espantada com o mau gosto deles. Sherry não sabe. Celestine, eles são soldados de um mestre de são soldados que trabalham para um mestre de Undar conhecido como Cullen. Tá. Cullen, ele é isso mesmo. Cullen, ele é um fulano que ele é um coletor de artefatos. Ele acredita que assim que ele possuir todos os artefatos que existem em Undar, ninguém vai ter condições de disputar o poder dele. Certo. Ok. Falei, agora, o que faremos para entrar nessas ruínas com esses maldito? O Adam sabe quem é? O Adon, ele olha assim, vamos ver se o Adon passa, né? É porque, sabe o que é, time? É meta, tá, ô mestre? Eu não sei qual é o temperamento do Adon, tá ligado? Se eu falar... Aí ele não sabe. Se eu falar... Pode dar ruim, você não sabe. Ele pode pistolar, entendeu? Então, assim... Mestre, eu vou comentar apenas com o meu grupo, tá? O Adam tá ali na frente olhando, tentando tentando ver do que se trata. Então, eu vou falar com o pessoal. Pessoas, chegou aqui, caiu 10 reais aqui, caiu 10 reais aqui, olha só. Fale, fale. Que foi? Diga. Aqueles são homens de Kulin, um dos servos de Undar, um dos mestres. Então, acredito que devemos tomar cuidado a partir de agora. Essa informação pode ser perigosa. Não sabemos qual é o temperamento de Adam. Então, pediria que não espalhassem, não deixassem essa informação vazar. Ok? Sim, sim. Mas qual será o nosso plano, então? Bem, acredito que pela relva mais próxima ali, ó. Tá vendo aquele local ali? Acredito que possa ser um dos métodos que a gente possa usar para entrar. Mas são muitos guardas. Atrair a atenção deles poderia ser bom. Sim. São quantos, mestre? A gente consegue ver quantos são? Tá muito escuro, qualquer coisa. Então, do ponto em que vocês estão... Vocês enxergam 4 fulaninhos. No ponto em que vocês estão. Ok. Bem. Apesar de serem apenas 4 aqui, sabemos que os homens de Undar estão guardando esse templo. Logo, 4 homens apenas não afastariam. Olha o tamanho do Adam. Com certeza tem muito mais. Vamos fazer assim. Vamos ver alguém. Alguns de nós. Vai ser uma de nós e o Adam atrair eles para dentro da mata. Passar lá correndo e trazer eles para a mata. E aqui na mata nós podemos ir acertando eles, um por um, quando eles vão entrando. Mestre. Um de nós. Ouvindo. Não, valeu. Eu acho que eu posso fazer. Fala, César. Não, eu tô falando isso aí. Um de nós pode ficar perto ali da clareira para ver enquanto os que estão entrando, todos vão entrar. Quem não entrar, se for chamar reforço, quem ficar de observador acerta, mata ali, detém o que for buscar reforço. Vamos fazer isso. Eu posso ser quem chama a atenção. Eu acho que eu consigo fazer isso. Então fazemos isso. Eu posso ser a outra também que chama a atenção, porque eu tenho uma boa agilidade, não. Mas eu me viro. Eu tenho cuidadoso. Então, façam isso. Vão lá correndo. Como se tivessem entrado lá por engano, desesperadas, e depois vocês fogem para dentro da mata. Quando vocês fugirem, o Adam. Né, Adam? Eu falo pra ele. Vai ficar aqui, e aí vocês, junto do Adam, vão cercando as pessoas que vão entrando. Eu ficarei mais na borda ali, escondida, e atacarei se algum deles for chamar reforços. Um bom plano, assim a gente consegue pelo menos eliminar esses aí. Sim, sim. Vamos fazer isso. Para cada um de vocês, eu vou pedir um teste diferente para ver se vocês conseguem executar esse plano, certo? Para Silk e para Celestine, que vão ali chamar a atenção dos guardas. Eu vou com cuidado, pedir um hein? Teste de... Hã? Eu vou com cuidado. Sim. Você vai fazer cuidadoso. Silk vai fazer estiloso. O Adam, que vai ajudar a conduzir os guardas para a posição certa, ele vai fazer com poderoso. Ele literalmente vai usar o tamanho dele para assustar, intimidar e coagir os guardas. E a Sherry vai fazer o teste de ágil para ver se ela consegue abater os fulanos. Se todos vocês tiverem sucesso nos testes, eu vou considerar esse desafio bem resolvido. Eu posso fazer aqui um teste de para criar vantagem? Pode. Forma sorrateira aqui? Pode. Esse é com sorrateira aí, cria sua vantagem. Beleza, para me posicionar aqui no local, conseguindo detonar isso. Verificar aqui. Não, tá. A façanha é boa para isso, cria essa vantagem. Se você tiver sucesso, você tem duas invocações gratuitas dela. Isso aí. Eu quero fazer isso. Ui, lindo! Você tem três invocações gratuitas no estilo. Você tem. Quero fazer isso também. Beleza. Eu tô escondido lá então. Fui lá me. Peraí. Ô mestre, eu tenho aqui, ó. Um negócio aqui. Escudo da vontade. Eu só posso fazer isso com um outro personagem, eu posso fazer isso com um grupo. Me conta o seu plano. Meu plano é reunir todos os três, né? Adam, Silk e Sherry. E entoar um canto para protegê-los de qualquer mal que venha a ocorrer. Mas entoar apenas cantando assim, sabe? Sem música, sem música, isso. Sem nada. Isso, cara, é só... eu vou te pedir um teste de cuidadoso. Eu vou te pedir um teste cuidadoso contra a dificuldade 4. Se você passar, você criou a vantagem para todos eles. Vamos confiar, time? Vamos lá. Você tem cuidadoso 3. Você pode usar, pode invocar um aspecto seu aí pra melhorar essa rolagem. Posso invocar um aspecto meu? Eu sou a cuidadosa curandeira do povo onça, da Chapada Diamantina. Funciona na minha terra, funciona. Diamantinos. E aí? Canta ali, deixa eu só anotar aqui. Você gastou um feat point. Beleza, tenho 2. Que voz, amigo, que voz. Eu vou cantando. Vamos fazer as anotações aqui antes que eu esqueça. Aham. Uhum. Foi debaixo de uma árvore. Era um pé de mangueira. Um pé de mangueira. Era uma árvore. A árvore era uma mangueira. Aí eu tô cantando. Mangueira, teu cenário é uma beleza. Que a natureza criou. É isso. Tá bom. Beleza, cara. Quando você... canta sua música ali, vocês sentem um calor mágico. Uma onda diferente. Onda diferente. Podia ter sido um funk. Sentem sim uma leveza, mas ao mesmo tempo aquela sensação de que vocês estão protegidos. Show de bola. Fala, né? Bom, vamos à ação. Ninguém mais quer fazer preparos? Tô bem. Eu tô na moral. Bom, porque eu só... Não tenho preparo. O Adam vai fazer um preparo. Opa! Você vê que ele ajeita a armadura dele e tal. Você vê que ele vai posicionando a armadura dele, as coisas dele, de modo pra que ele pareça... ainda maior e ainda mais assustador. Eu dou uma olhada pra ele assim, eu fico meio assustada. É o gurilão da bola azul. Nossa. Bota pra fora assim, né? Azulão. Ele consegue. Caralho. Tá assusto. Melhor medo. Você vê que ele são pequenas mudanças que ele faz. Só que o bagulho fica. São pequenas mudanças, mas o conjunto da obra, mano, ele parece. Todo mundo aqui já assistiu Iluminado? Uhum. Ele parece aquela hora que o Jack Nicholson tá correndo atrás do cara com o machado na mão, sabe? Aquela cara perturbada, aquela cara maníaca, aquela cara psicopata. Parece uma outra pessoa. Tu já viu o Silk? Não. Então assista que é maneiro. Tudo não bom. Que eu lembre. Que eu mais gosto é do tapete. Iluminado. Do moleque. Depois tu assiste. Aí tem a sequência do Doutor Sono. Assiste também. Dá uma olhada no, dá uma olhada no GIF que vai aparecer aí, pra você ter uma ideia da. Do tapete, o que, que é aquela cena? Muito sereno. Não. Beleza. Então, uma referência visual aí pra quem não. Here's Johnny. Vamos lá? Enfim. Agora sim, façam seus testes. Celestine com cuidadoso, Silk com estiloso. Eita cacete, que merda é essa, Francisco? Que porra é essa? Uns iluminados, outros sombrios. Esquece o iluminado, cara. Essa foto que o Francisco postou é um rato. É bem melhor. É bem melhor. Melhor. Vai ficar salva também, né? No negócio aqui, né? Aí, só não tá. Só não tem como passar pro áudio, né? Uma pena. Capa do podcast. Rapaz, isso é a cara de jogador de D&D. Verdade. Então, aí, o estiloso da Silk consegue, você cumpre a sua parte. Celestine, seu cuidadoso, rola aí. Ih, eu tenho isso aí. Eu vou jogar o quê? Ágil. Puta. Cuidadoso da Silk já não ajudou. Só a Silk que não teve sucesso. Entretanto... Só sei o que não, perdão. Celestine. Celestine. Sou eu mesma. Como o Adam tá ali, com essa cara linda de morrer aí, ele queima a vantagem que ele criou pra te ajudar, enfim, todos vocês conseguiram. Todos vocês conseguiram as ações. Me descrevam como vocês distraíram os guardas, encurralaram eles na direção da floresta e abateram eles. Eu vou alçar voo na direção deles. E eu não sei com o que eles estão armados. Eles estão armados com arma de fogo ou... Cara, tem alguns com umas espadas na cintura, tem outros com que parecem... Você que usa armas de fogo, você sabe que são rifles. Rifles e espingardas. É, eu vou ao salvo. Vou ficar numa distância considerável, que eu acredito que seja muito difícil me acertar. Vou puxar minha pistola. E quando eu tiver mais ou menos uns 20, 30 metros, eu vou disparar na direção deles. E vou dar meia volta e me enfiar de volta na floresta. Beleza. Celestine. Não, deixa eu ser o próximo. O Adam, cara, o Adam, quando você começou, depois dos disparos, o Adam apareceu ali, do nada, com o machado na mão, gritando, batendo no peito e balançando, que os soldados se entreolharam ali, já falaram, deu pra ler aquela cara de quem tá a um passo de falar, fudeu, morri. E que o Adam jogou todo aquele tamanho, toda aquela ferocidade dele, mas assim, de um jeito... Quem quiser assistir um documentário depois pra ver como é um gorila marcando o território no meio da floresta, é a melhor descrição possível, cara. Ele tá lá batendo no peito com machado, gritando. Celestine? Oi. Isso fez os guardas começarem a correr. Também. Uhum. Todos os quatro. Todos os quatro estão correndo. A Silk botou eles pra correr, o Adam direcionou na direção da floresta. Ah, eu vou deixar eles irem e vou entrar. Vai entrar atrás deles pra garantir que eles vão cortar a fuga deles? Isso. Beleza. Sherry, Você que ficou com o trabalho de fazer a limpeza. Os caras estão entrando ali direitinho no ponto que você tá ali escondidinha. Você nem precisa rolar o ataque. Ah, é isso aí, então. Eu vou, né, com arco e flecha já ali na encolha e vou deixar eles passarem ali. Quando passar, o último que passar, eu começo a atacar o último. Boa! Entendeu? Quando todos entrarem, eu começo a pegar eles pelas costas. Ou, para o nego não ter ideia do que tá acontecendo, né? Exatamente. Os quatro caem ali durinhos com as flechas. Ei, o que vocês vão fazer? Eu vou descer lá e quero ver se alguma arma, se tem alguma arma boa. Quero usar duas. Cara, tem umas armas boas ali. Você vê que eles usam rifles e espingarda padrão. Tem dois ali com rifle, tem dois com espingarda e os quatro estão com pistola que nem a sua. Vou pegar um rifle. Vou testar ele, já que conheço um pouco de arma. Isso aqui não parece bom. Tá lubrificado, tá funcional. Você vê que o cara tá com munição ali também. Você pode catar munição. Eu vou pegar munição. Muito bem, muito bem. Pegue o que for útil para a nossa empreitada. E vamos perder tempo. O caminho parece estar aberto. Escondam esses corpos aí. Garantam que eles estejam bem tocados. Eu vou fazer mais uma observação de perímetro lá na frente. Para ver se não tem mais nenhum guarda no nosso caminho. Aí eu vou lá para a beirada da floresta e vou dar uma observada. Está contornando? Beleza. Qual o teu sorrateiro? Tá. Adam. Empilha os corpos, por favor. Você nem precisa pedir, você vê que ele já vai arrastando, pega os quatro ali e vai arrastando lá mais pra dentro da floresta, sem sair da trilha, porque ele tá com medo de se perder de novo. E ele vai empilhando os corpos. Fora da trilha. Você vê que chega um ponto que ele pede pra você ficar parada. Ele entra na floresta, vai botando os corpos e volta. Ele pede pra você ficar parada pra você servir de referência, pra ele saber voltar. Tu balança a mão como se estivesse no Titanic, assim. Nossa, mano. Harry, você vai ali acompanhando a floresta, você acha a posição da porta. Acha a posição da porta sem dificuldade. É uma porta grande, entendeu? Daquelas portas duplas, grandes, de madeira, entendeu? Estão abertas. Por entre essas portas, dá pra ver que tem um outro prédio dentro dos muros. E na posição que você... Da onde você estava até chegar nessas portas, você viu mais 7 guardas. Beleza. Tranquilo, Eu vou continuar, ó, observando o perímetro ali para ver se não tem uma outra forma de entrar que não seja passando pelos guardas. Ouviu? Beleza. Você tá procurando uma outra entrada? É. Seguinte, cuidadoso ou sorrateiro? Você pode escolher qual for melhor aí, rola. Tá. Deixa eu ver. Tá. Então eu vou sorrateiramente examinar isso aí. O suficiente. Sim. Cara, você nota que você não vai conseguir um lugar que esteja sem guardas. Mas depois que você anda mais um pouco, você encontra um buraco na muralha. Entendeu? Como se tivessem demolido uma parte do muro que só tem um guarda naquele lado. Beleza. É isso mesmo. Eu já vi pra galera. falo que eu chego lá e falo: eu achei uma passagem menos vigiada. O portão principal há muito guardas. Eu vi pelo menos uns 7 guardas. Mas encontrei um buraco no muro. Só tem um guarda. Vamos para lá. Chegarei e vamos incapacitá-lo. Vamos, mano. Eu vou pra lá chamando eles. Parece ótimo. Vamos, vamos. Será que o aí Adam passa? Ah, passa. Um buraco razoável. Aí venha, vamos. Eu vou ficar numa boa posição. Tentarei acertá-lo. Eu vou lá e vou tentar me aproximar o máximo possível de forma sorrateira ali e atacar ele. Tentar atacar ele e falar para eles ficarem atentos, se é necessário, para eles investirem também antes que esse guarda dê sinal para os outros. Beleza, você consegue fazer a galera chegar no, na posição da fenda e tá lá o guarda. Então, aí eu já ataco ele dando um tiro. Beleza, eu vou te pedir um teste de ágil contra o cuidadoso dele. Se ele superar o seu resultado, ele vai conseguir avisar os outros guardas. Morrer, ele vai morrer mesmo. Ele vai conseguir avisar os outros guardas antes de morrer, ok? Beleza. Se você superar, ele não consegue avisar. Tranquilo. Esse coitado. Tá até agora procurando o que aconteceu com ele. Faleceu. Foi estiloso, né? Foi com estilo, né? Um tiro menos um. Então foi 4 de diferença, né? Sim. Então. Agora procurando o que aconteceu com ele. Deu até uma pirueta. Com isso, eu vou conceder pra vocês um impulso, tá? Vocês estão com um impulso relativo a entrar sem serem notados no pátio principal, no pátio das interno da muralha. O que é muito bom, porque agora todos vocês precisam fazer teste de sorrateiro pra conseguir entrar no prédio interno. Vixe, lascou. Sem serem vistos. Tem mais um de sorrateiro todo mundo, é isso? O que acontece? Não, caso vocês precisem, um de vocês tem direito a mais 2 nesse teste. Um só. Quem é que tem menos aí? Eu acho que é eu. Eu posso comentar uma coisa legal sobre Fate? Você pode rolar o dado e você pode rolar o dado e depois aplicar o bônus. Você não precisa aplicar o bônus antes de rolar, tá? Só depois, cara. Só depois. Caiu, o que acontece? Rola todo mundo, quem for o pior pega o bônus. Beleza. Eu vou rolar pelo Adam. Cara daquele tamanho. Então, rolem aí vocês. Nossa, Adam. Nossa, Celestinho. Ô, louco. Eu não posso, ao invés de ir com... Eu sei que eu já rolei, mas eu não poderia, ao invés de ir com sorrateiro, ir com cuidado ali, cuidadoso ali, não. Eu não entendo de... Basicamente, eu não entendo a diferença do cuidadoso pro sorrateiro, não. O sorrateiro é quando você tem que ser dissimulado, indireto, furtivo. O cuidadoso é quando você tá ali literalmente fazendo cuidado. Ali, você tem que ser furtivo antes que os guardas notem que vocês estão ali. Certo? Tá, okay. Entretanto, como você uma mulher onça, uma mulher gato, você pode invocar esse aspecto, já que você é uma mulher gato, em teoria você deveria ser furtiva. e adicionar 2 na rolagem. A dificuldade era 2, com mais 2 você resolve o seu problema. Ô, oh, isso é bom, porque assim, eu sou a sábia, né? Eu tenho alcunha de a sábia entre o povo onça. Logo, algo tão simplório como passar por passar por esse local sem chamar atenção, pra mim é uma coisa tranquila. Uma coisa normal. Mas você vai gastar um fate point. Vai gastar um fate point pra isso, mas... Tô com um. Tá com um, beleza. Sherry, você teve um também, né? A dificuldade era 2. Vai fazer o que aí? Eu vou. Tem uma gritaria aqui na rua. Será que é algum corona? Deve ter mesmo. Ontem tava uma gritaria aqui na rua, mas é porque tava descobriram. Um marido descobriu que a esposa dele tava saindo com outro cara. Caramba. Pô, mas você também, cara, você tem que se controlar, né? Você não pode ficar fazendo esse tipo de coisa, não. Vão te pegar, hein? Na gritaria de ontem. Ah, não, você tava jogando, amor, por isso você não ouviu. Desculpa, Sherry, você vai resolver o teu problema como? Eu gastei o Fate Point. Ah, não. Sherry. Então, o Adam também não passou, né? O Adam também não passou. Tá, eu vou deixar a invocação grátis pro Adam. E eu vou usar aqui o meu aspecto, minha motivação. Eu quero resgatar minha família, então quero tirar minha família do feitiço aí do mestre de Undar, chocar Kiko. Lindo! E aí isso aí vai me levar e me motivar aí além dos meus limites. E conseguir me superar aí. Superar essa dificuldade. Todos vocês passam sempre... furtivamente pelo pátio central. Tá ali de boa. E aí, todo mundo foi? Eu acho que sim. Show de bola. Tá. Fala aí. Serão. Não estão te ouvindo. Eita, não, ele ficou mudo do nada aqui. Enfim. Agora vocês todos conseguem. Vocês todos conseguem passar. O que é bom. Assim que vocês porque vocês notam que quando vocês passam assim, vocês não chamaram atenção, mas tem tipo uns 20 guardinhas ali no pátio. Uns 20 fulanos ali também. Mas vocês conseguem entrar sem serem vistos no prédio central. E no que vocês entram, eu quero que vocês tenham 3 segundos assim que eu falar valendo, pra me dizer o que vocês vão fazer com o cara que vocês... Vocês entram pela porta que estava aberta. Vocês dão de cara com o cara que tá de costas para vocês. Vocês têm 3 segundos para me dizer o que vocês vão fazer. Valendo. Eu vou pegar ele, botar a mão na boca dele e vou puxar ali minha faca de caça e vou cortar a garganta dele. Bona, sem dificuldade. Beleza. Eu vou fazer isso de maneira... ágil boladona. Fala aí. Agora vocês se virem aí, porque eu não tenho mais fate point. Lembrando que vocês podem gastar fate points pra ativar os aspectos da Sherry, tá? Um aspecto pode ser usado, não interessa quem é o dono dele. Olha, isso é interessante demais. Nunca fiz isso, não. No Fate normal também pode? Pode. Tanto que você cara, quando você cria vantagem, né, uma das... como é que você pode usar a ação criar vantagem? Uma das criar vantagens é você conseguir conhecer, descobrir um aspecto. Você pode descobrir o aspecto do adversário, né, criando uma vantagem, e depois acionar esse aspecto do seu adversário contra ele. Entendeu? Sim. Porque você pode, com um Fate Point, acionar qualquer aspecto, até do adversário, sacou? Aspecto de cena, de aventura. Se você sabe que o aspecto existe e você tem um Fate Point pra gastar, você pode usar. Eu vou gastar meu Fate Point, então. Pra ativar aqui o aspecto. Tem isso meu? É que eu não conheço os aspectos. Grande e ágil caçadora do Planalto Pindorama. É outro. Eu devo resgatar minha família do feitiço do controle mental do mestre de Undá Saco Arques. E o outro. Lido tanto com as feras e bestas que meu traquejo social é de uma delas. Respondendo a sua pergunta, Silk, se você tiver um aspecto seu que possa ajudar, você pode invocar ele também, tá? Não tem problema. Aquele mais um de proteção ainda tá valendo, mestre? Hã? Desculpa? Aquele mais um de proteção tá valendo ainda? Aquele aspecto de proteção tá valendo. Show. Isso vai ser útil caso vocês não façam, caso ele não passe nesse teste. Eu vou acionar o aspecto da Shiri. Antes, as minhas três evocações de sorrateira eu usei lá pra bater aqueles caras sem teste, né? Isso. Beleza. Então fala aí, o que, que você vai evocar aí, amigão? O seu primeiro aspecto de sorrateira aí. É o suficiente. Você dá o talho na garganta do guarda, assim. Vrá. Você vê assim, o sangue dele escorrendo ali, né? Esse pessoal é mal, né? Só o corajoso. Eu não faço essas coisas, não. Toda paz. Só o malvadão, né? Tá bom. Tudo mal. É pelo bem maior, né? Sei. Olha. Vrapo. Matou o cara? Vrapo. Show. Vral. E agora, mestre? Agora vocês estão num corredor de pedra. Nós somos os heróis, né? A teoria diz que sim, né? Do nosso time, sim. Vamos lá. Vai lá. Tá pelo povo, corredor, cara. Vocês estão num corredor de pedra. Ele é iluminado por um tipo de tocha estranha. Que não... É uma luz meio amarela, meio branca. Mas que não é fogo. E essa tocha, ela não é pendurada na parede. Ela fica pendurada no teto. Olha lá. Artefato curioso, olha só. Parece bruxaria. É. Magia. Com certeza, é um artefato. Eu reconheço, mestre. Dos demiurgos. Com certeza isso é a criação dos demiurgos. Ouviu falar que é Celestine que fez a pergunta. Você já ouviu falar que no tempo dos demiurgos, antes deles irem embora, existiam essas tochas existiam. Tochas que iluminavam sem ser fogo. E acendiam ao apertar de botões. Botões. Eu vou pesquisar então um botão ali. Não vou falar nada pra ninguém. Vou pesquisar botões ali. Cuidadoso? Ou esperto? Não vi. Cuidadoso, faz o teste aí. Tô indo. Tá ali procurando os detalhes, atenção. Ui! Cara, eu achei. Achei a digital do cara que fez. Falei, olha, foi o Zequinha. Até o nome da avó dele. Você encontra uma placa de plástico, uma placa de material liso na parede. Tem uma parada escrito no cantinho inferior dela, tá escrito FAMI. E tem um botão no meio. FAMI. Os FAMI foi bom. Tem um botão no meio. Eu vou apertar o botão. O dor fica totalmente no escuro. Apertei de novo. Gente, e você apertou o botão de novo, acende. Sherry e Silk. Vocês estão ali, vem que a Celestine vai num canto da parede, aperta, mexe a mão, mexe ali em alguma coisa, as luzes apagam. Oh. Ela mexe de novo, olhos. As luzes acendem. Oh. Bruxaria. Para de brincar, beleza. Amigo. Peraí, peraí, mestre. Eu vou apagar de novo o negócio. Agora. No escuro, eu quero examinar alguma coisa. Algo que não dá pra ver enquanto a luz tá acesa. Alguma coisa escondida ali, sei lá. Tem alguma coisa? Eu tô brilhando de bonito. Tem a ajuda de... Como você tem a ajuda da iluminação da borboletinha do grupo? Não, porque eu enxergo no escuro, eu sou uma felina. Meia felina. Sim. Cara... Ah, é, vou usar o espectro. Ah, não, mas eu teria que gastar. Ih, fodeu. Não, não precisa. Por você ser meio gato, você tem olhos de felino. Você só ia precisar invocar o aspecto pra ter o bônus na rolagem. Ah, ok. Mas você pode rolar porque você é um meio gato. O aspecto tá. Já te dá as qualidades. Sabe? Esperto. Celestine, acende essa luz, Celestine. Agora é esperto. Não tô vendo nada, Celestine. Agora é esperto. Um minuto, minha cara. Estou... Olha esse esperto aí. Vendo algo incomum aqui. Suficiente. Você nota que no chão do corredor, um pouco mais pra frente, tem uma placa de pedra que parece ser pouco, mas bem pouca coisa mais alta do que o resto do piso. Ok. Aí eu vou ligar a luz, eu sei onde é, vou lá e tateio, assim, passo a mão e peço pro Adam, meu querido, você consegue levantar essa pequena... Consegue sentir aqui? Aí eu mostro pra ele assim. Olha pra pedra, bom, se a gente não levantar, a gente quebra, né? É que ele tenta ali, ele tem as mãos grandes, assim, os dedos largos, ele não consegue assim, porque é bem beiradinha mesmo. É que ele olha para um lado, olha para o outro, dá de ombro e dá-lhe um socão no meio da pedra que racha. E faz um barulho da porra, é óbvio, né? Ah, dá silêncio! Se a gente não levanta, a gente quebra. E você vê que assim, entre os cacos de pedra que estão ali, tem como se fosse uma escada descendo. Vamos descer. Eu tô descendo no meio, tá? Galera, não sou a última, não. Nem a primeira. Eu vou ser o último. Quero olhar ali. Ver se alguém tá chegando perto antes de nós entrar. Bom, já que você foi a última a entrar, Silk, rola aí. Rola o teu cuidadoso. Não sei se vocês viram, já que... Eu estou utilizando um aspecto de cena, tá? Pra complicar a sua jogada. O Adam fez um barulho dos infernos quebrando aquela placa, não fez? Pois é. Então, vou considerar que contra você está funcionando o aspecto guardas alertados. Como é que esse aspecto vai funcionar? A dificuldade normalmente seria 2. Porém, como o Adam fez esse barulho todo, eu tô usando esse aspecto pra subir ela pra 4. Ui. Sua dificuldade é 4 no teste cuidadoso. Você consegue. Pega, pô. Tem mais 2 em cuidadoso, pô. Só tira 2 mais um dado. Então, né? Meu coração. Você tem algum aspecto aí que te permita, sei lá, rerolar? Você pode usar aspecto pra isso também. Você pode rerolar uma rolagem se o aspecto tiver a ver com ela. No caso, vou te dar uma dica, já que você não tem muita experiência com feitiço. Para que o mal vença, basta que os bons nada façam. Se você não tiver sucesso nesse teste, é uma boa pessoa que não tá fazendo nada. Logo, o mal vai vencer. Você pode utilizar isso como desculpa, gastar um fate point e rerolar essa jogada aí. Sacou? Certo. Eu vou gastar mais um ponto. Isso. Vou rolar. Fala aí, mas passa, tá? Por favor. Agora vai, hein? Com certeza. Agora vai. Soprei aqui. Sinta-se assoprado. Opa, que pariu. Então, gente. Ponto de destino jogado aos ventos. Acontece. É destino. É isso. É. Vocês estão descendo. Silk, você que é a última a descer. Você vê assim. Que olha pro lado assim. Você vê, olha pra fora da... Não dá pra ver porque a porta tá entreaberta. Mas você olha pro final do corredor. Você vê que tá vindo dois fulano com um rifle na mão. Já gritando. Parada, parada, parada. E aí? Estão descendo. Eu? Só assim, o que que tá vendo isso? E você, vocês estão ouvindo. Parada, parada, parada. Eles não acharam, eles nos acharam. Ah, Adam! Gritei. E vou atirar. Vou puxar o rifle das costas, aquele rifle que eu peguei lá dos guardas. Tira o múltiplo. Vai te pegar ele e fazer o que picotou aqui pra mim? Vou tentar dar dois tiros consequentes. Qual o propósito do... Você quer atacar eles? Quer impedir que eles avancem? Quero acertar na canela de um. Ele caia e atrapalha o resto que vem. Já que nós apaguemos as luzes, então tá meio escuro. Então eu creio que isso já vai ajudar um pouco. Entende? Show, não? Beleza, isso cai dentro do espectro da sua façanha, o bom e velho oitão. Então, dentro de... você pode usar esse mais dois aí. É uma ação de criar vantagem, impedir que eles se movimentem. Isso é com cuidadoso, porque você tem que dar um tiro bem preciso pra acertar a canela do fulano. Rola aí. Rola o seu cuidadoso. Se você estiver usando a façanha, é só rolar com cuidadoso mais dois. Uma vez por cena, se bem que... Se você conseguir deter os guardas, essa cena acaba e começa outra. Então seja feliz. Vixe. Mas... Dois, três, é o suficiente. É o suficiente. Você dá o tiro ali na canela, o cara tropeça, começa a catar cavaco, o outro tropeça neles, vão rolando e vocês descem. Vocês descem a escada, com tudo e com vontade. Vamos, vamos, vamos, vamos. No que eu vou descendo... Ali na entrada ali da escada, eu vou pegar uma daquelas armadilhas minhas e vou botando. Bota aí, faz aí pra mim o teste de... Pô, você tem que fazer isso ágil, né? Você tem que descer rápido. Faz o teste de ágil mesmo. Beleza, beleza. A verdade é 3, tá, César? Qual que é a iluminação ali do lugar? Bem pouca. Como se fosse luz de vela. Ô César, quem tá na frente, você ou o Adam? Consegui botar não. Eu tava indo por último pra botar as armadilhas. Só que eu não consegui botar não. Eu me enrolei todo lá. Então, você coloca a armadilha, César. No que vocês estão descendo, no que você termina de colocar a armadilha, você nota que ela não ficou bem fixada. Ela... armada, ela cai por cima de vocês. Todo mundo fazendo um teste de ou ágil, ou o que você achar que for melhor pra se esquivar de uma armadilha que tá caindo na cabeça de vocês. Bom, né? Detalhe. A armadilha tá armada, ou seja, quem não esquivar vai tomar o ataque da armadilha. Eu vou usar meu estilo. Tá? Tem como usar estilo pra esquivar? Se você me descrever como você vai se esquivar estilosamente de uma armadilha que tá caindo na sua cabeça, tem. Deus do céu. Eu vou usar as asas. É só abrir as asas e fazer o quê? Me descreve aí. Descreve como é que vai ser a sua esquiva. É muito pesado. Ah, não. Eu imagino que é muito pesado. Mas eu vou usar... abrir as asas e... impulsionar pra trás. Eu vou usar o cuidadoso mesmo. Cara, eu vou te falar, com cuidadoso, essa sua descrição faz mais sentido. Fala aí. César, você tinha que ter conseguido esses 6 antes, né, cara? Obrigado. Cara, tá caindo. A armadilha tá caindo. Silk! Porra! Que foi? Ai, mano. Vou fazer que aqui. Bosta. Cara, o Adam, ele vai se esquivar do jeito bruto e violento dele. Ele vai catar o machado. Ele vai se apoiar na escada com uma mão, com a outra, ele vai catar o machado e vai dar uma porrada na armadilha. Mestre, ele vai fazer a esquiva dele com poderoso. Eu tava descendo a escada e aí eu vi aquele corre-corre atrás de mim. E eu... Pisaram no meu rabo, entendeu? E aí eu tiro assim, né? A Silk pisou no meu rabo. Eu puxo meu rabo assim e eu vou dar um pulo, porque eu tô vendo o Adam puxar o machado. Eu vou dar um pulo, mas por causa da Silk que pisando no meu rabo ali, eu caio de bunda na escada. A armadilha vem em cima de mim. Por isso, eu ganharia um fate point? Por ter sido estabanada? Tá querendo então, tá propondo que eu force seu aspecto de estabanada, certo? Isso. Beleza. Então eu vou rolar o ataque da armadilha, eu vou te dar o fate point. Só que... Aí eu vou rolar o ataque da armadilha, certo? Certo. Você não vai ter defesa, já que você literalmente caiu de bunda na armadilha. Correto. Mas essa armadilha é como? Au! Puta merda. Rola essa defesa, esquece que eu falei, rola a defesa. 5 é cruel demais, é demais. Ah, dá uma consequência pra ele pesada, óbvio. Perdeu. É, me dá uma consequência, vamos seguir o jogo. Perdeu uma mão. Cara, a consequência é pesada. Posso perder um rabo. Caralho. Perdeu uma parte do rabo. Anota aí como consequência... Sem rabo, sem equilíbrio. Porque não sei se você sabe, né? O rabo sim, é fundamental para os felinos terem se equilibrarem. Muito bom, mestre. Vai cair a cada passo. Agora, o mestre, o Adam e a Silk também vão ser acertados? Ou foi tudo para cima? Cara, então, eu vou fazer o seguinte... Como a Celestine aparou a armadilha com o rabo, vou considerar que a machadada do Adam acabou pegando a Silk. que... Só parece que aí, nesse caso, o Adam vai... o Adam vai rolar o ataque dele contra a defesa da Silk. Tô xingando o Adam antes de rolar. Eu vou usar o impulso que eu ganhei pra conseguir, quando desviar da armadilha, também Silk, conseguir tirar, né? A Silk junto ali e aí nós dois desviarmos do machado do Adam. Boa! Rola aí, Silk. Como é que você vai se... Como é que vai ser a sua defesa? Meu Deus do céu. Você vai pro cuidadoso mesmo? É, não, mas com o impulso que o César te passou... Se empata é o suficiente pra você não tomar... Tipo, tira aquele fino. Ô, você Silk, rola com a outra mão. Tá foda. Você sente o fino. Vocês sentem o fino, o vento da machadada. Adam, eu não quero me depilar agora. Caralho, gritei. Ele olha assim, por que você está precisando se depilar agora? Ai, porra. Eu dou aquele... aquele, sabe? Eu grito na hora. E vocês escutam um barulho da armadilha. Clac! Ih, alguém. E agora? Alguém quebrou. Tá o meu rabo balançando assim. Plec, plec, plec, plec, plec, plec. Plec. Eu posso carregar meu rabo comigo, mestre? Pode. Vou pegar ele chorando assim. Isso tá muito feio. O rabo tá ali no chão. O rabo tá ali. Se você pode deixar ele, eu carregar contigo. Não, peguei. Vou pegar ele e vou... Vou ficar segurando ele um pouco assim na mão, depois vou botar ele na bolsa. Vai cagar todo o conteúdo da bolsa de sangue, é um negócio lindo, né? Mas beleza. Seguinte. Não, eu tenho equipamento. Eu tenho equipamento de cura. Eu sou um curandeiro, logo eu entendo o negócio. Então, envolvi ali, tirei um trapinho da minha roupa assim. Ei. Embolei e. Roupa, bolsa. Beleza. Vocês descem as escadas. E. Lá embaixo. Vocês estão. Abre para um outro corredor que abre para um salão amplo. Salão de pedra. Também iluminado com essas tochas esquisitas no teto. Mas é uma sala de pedra. Quadrada. Deve ter uns 5 metros por 5 metros. Tem a porta pela qual vocês estão entrando. E tem uma outra porta na parede oposta. E só tem isso na sala. Agora. E aí? Corta. Tem uma. Tem vela. Tem uma. Eu vou jogar aqui no Discord um mapa de uma ideia, assim, a visualização do que a visualização da sala. Tá. Exatamente isso. Vocês entraram pela porta de pela fenda de baixo, que é a porta. Sim, dois colchetes. É a porta pela qual vocês entraram aqui é de baixo, tem a porta de cima e não tem mais nada. E aí? Eu vou procurar outro interruptor. Cara, tá escuro, tem... né? Não, tá iluminado com aquelas tochas do teto. Ah, sim. Tem um interruptor lá, você vai apertar? Vou. Boa! No que você aperta, as luzes continuam acesas. E portas de pedra descem, fechando as duas passagens. As duas portas. A gente tá trancado agora na sala. É isso? Exato, agora as duas portas fecharam. Portas de pedra que deslizaram do teto. Eu aperto de novo pra cima. Efeito. Nada acontece? Acontece. Começa a encher de água. Uou! Celeste, o que você tá fazendo? Eu pulo pra me agarrar no negócio. Eu consigo? Pra me agarrar na lâmpada. Eu tô sem rabo. Consegue. Não vou dizer que não, mas agora vocês têm que resolver o que vocês vão fazer ali pra sair dessa situação. Eu vou observar ali para ver se tem alguma maneira ali da gente abrir as portas, tem algum mecanismo, como é que tem ali? Vou tentar procurar um mecanismo, uma porta, alguma coisa assim, né? Alguma coisa. Eu pulei e me agarrei na vela, nada aconteceu? Na lamparina? Pô, cara, você tava meio molhado, né? Porque você chegou a molhar, né? Molhei a patinha. Molhou o pezinho, né? Se agarrou na lamparina, né? Já. Choque, né? É. Não tem a pena. Rola uma defesa contra... Usando a abordagem que você preferir. Conforme você me descrever o que você vai fazer, você tomou um choque. Rola uma defesa contra 3 de dano, usando a abordagem que você preferir. 3 de dano. Tá. Escreva só como é que vai ser a sua reação ao tomar o choque. Eu vou... Então, eu tentei me esquivar daquele negócio com... Daquela água subindo, né? Que eu senti ali, minha pata molhando. Então, agindo no impulso de ser cautelosa, cuidadosa comigo, por conta desse meu ponto fraco, dessa minha aversão à água, eu pulei e me segurei na lamparina lá. Então, seria o cuidadoso. Cuidadoso. Dzz. Beleza, rola aí com seu cuidadoso. Absorve 3 de dano. Boa. Ô, Sherry. Rola o teu esperto pra mim. Beleza. E se você acha alguma parada que ajude. Acha? Você nota duas coisas. Que você nota, na verdade, são duas coisas, mas é o mesmo mecanismo. Você nota que as portas, como elas fecharam deslizando de cima para baixo. Só que você nota que devido ao modo como a parede foi construída, se você quebrar a parte de cima da porta, ela tomba para trás e se abre. Beleza. Aí eu grito lá com o Adon, lá com o gurilão, falo: quebre a parte de cima da porta! É a maneira de abrir! Vamos! E também vou investir também na porta lá com o que eu puder, né? Vou tentar dar um golpe ali, tentar pegar um impulso ali na outra parede e golpear a porta ali. Você vê que o Adon, assim, só pega, bota o machado, você bota o machado na mão, olha na direção da porta e sai correndo. Ele dá-lhe uma porrada com o machado. Ele dá-lhe uma porrada com o machado. E a porta começa a quebrar. Entendeu? Abrindo espaço ali pro seu ataque. Você falou que vai dar, apoiar na parede e tentar dar uma porrada. Isso. Vou tentar ir ali. Pera, deixa eu ver aqui. Vai ser uma porrada na bruta, vai ser com ágil. Vai ser na agilidade, que eu vou correr. Aí eu vou. Beleza. Eu vou tentar pegar embalo, né? É, impulsionar e uf, dar aquele golpe ninja ali na porta. Vai lá. Cara, oi? Acontece até cena de filmes, aqueles Kung Fu dos anos 70. Você dá um embalo assim, você pula, se joga na porta, você até vara assim, você vai, entendeu? Você quebra a porta e bate exatamente onde o Adam tinha batido, então você quebra a porta, você vara assim, entendeu? A porta cai, você não te acerta, fica tranquilo. A água começa a correr ali pra onde você tá, vocês conseguem escapar. Eu peço pra Silk me pegar. Por favor, me tire aqui, me ajude a descer. Vou ajudar a Celestina a descer. Perguntar se ela tá bem. Você tá bem, Celestine? Levou um choque. Cabelo tudo arrepiado. Aquele cheirinho de pelo queimado. Beleza, vai lá. Acho que mais meia hora a gente tá finalizando pra gente dormir também, porque já são 12:30. Meia hora, mais meia horinha a gente termina essa aventura. Não vamos deixar sem terminar, não. Vamos terminar. Só falta essa, vocês estão indo pra última sala. É. Xerri era pra pegar o que mesmo? Artefato, que é uma caixa branca com um símbolo vermelho. Isso, é pra pegar a caixa de primeiro socorro. Exatamente. Cruz vermelha. O símbolo vermelho é uma cruzinha vermelha mesmo. Essa é uma das coisas que eu gosto de Undar, cara. Undar não define se é um outro planeta ou se é uma terra ultra pós-apocalíptica, entende? Ah, eu pensei que seria algo tipo bem tecnológico. pode ser tecnológico, pode ser mais He-Man, mais primitivo. Undar te dá, assim, uma base para muita coisa. Desde que seja nesse conceito... É pós-tecnológico, entendeu? É tipo no Minera mesmo. É depois que a tecnologia chegou ao ápice e entrou em declínio, teve colapso, e o que tem é o resto, a sobra da tecnologia, que as pessoas não sabem usar, mas usam da maneira que elas acham melhor. Para vocês terem uma ideia, sabe onde é que vocês estão nesse momento? O Instituto Butantan em São Paulo, mas assim, num pós-apocalipse ferrado. Vamos pegar. Por isso que tem o símbolo das cobras aí. Sim. Vamos pegar aí o antídoto. Sorofídio. Então vamos lá, cara. Vamos com tudo. Vamos esperar a Celestine voltar? Que é a última sala. Tá, beleza. Tamo animado. Tá maneiro. Eu vou ver se eu marco também uma sessão de Undar também. Pra gente jogar mais Undar. Pô, Undar é show, né, cara? Show. Vou ver se eu marco daquela sequência lá das lâminas. Poxa, marca sim, cara. Marca. Aquela aventura foi maneira. Aquela aventura é maneira, cara. Oi. Opa, beleza. Vocês conseguem... Meu povo. Diga. Eu voltei. Guarde esse rabo. Mais tarde nós iremos consertá-lo, com certeza. Com certeza tem algum artefato que ajudará a restaurá-lo. Vamos. Não desanime. Eu tô indo. Beleza. Vocês vão. Vocês passam por um outro corredor e vão para uma sala que tá com a porta entreaberta. Essa sala, ela é cheia de mesas de metal, entendeu? E paredes também, tem várias portinhas de metal, como se fossem portas de armário. Só que do tamanho de uma gaveta, como se fossem várias gavetas de metal nas paredes. E mais à frente tem quatro guardinhas de frente para uma mesa, e na mesa está tal caixinha branca, que é o artefato que vocês vieram buscar. E aí, o que vocês fazem? Ah, eu acho que achamos. Vamos pegar. Eu vou... Mano, fala, Celestine. Ai... Eu vou usar a esperteza, cara. Eu vou analisar aquilo ali direito. Pra ver, porque tá muito fácil. Então, parece que você nota, não precisa nem de um outro teste, que esses quatro guardinhas são guardinhas quaisquer, mas que eles chegaram ali pra uma outra porta, porque dá pra ver a claridade daquelas tochas esquisitas do teto entrando por um outro lado do cômodo. Uhum. Ou seja, eu puxo o braço da Silk, assim, a Silk ia correr, eu puxo o braço, não, calma. Algo está errado. Não condiz. Se nós viemos de lá, por onde eles entraram? São soldados rasos. Com certeza, tá muito fácil. Um artefato desse deveria ser protegido por mais integrantes da guarda. Falei isso pra ela. O que vamos fazer? Pode abater eles? A gente tá vendo outra entrada ou não tá vendo outra entrada? Cara, vocês veem a luz da outra entrada. Da posição que você está, não dá pra ver a outra entrada. E os caras estão ali pegando a caixinha, maravilhados, e como se estivesse se preparando pra ir embora. Você Você falou que tem mais mesas ali, né? Aham. Então, eu falo com as meninas assim, com o macacão. Eu irei bloquear a passagem deles. Os ataquem. Aí eu vou pegar, cara, vou sair correndo ali, pegar uma daquelas mesas ali, levantar e sair correndo no sentido da onde seria a outra entrada. Para tentar bloquear a entrada, para eles não poderem sair por ela, entendeu? Beleza. Beleza, faz um teste ágil aí pra você fazer isso antes deles conseguirem fugir. Lindo, suficiente. Essa foi a sua ação no turno, César. Passa pra quem? É claro que dessa eles não vão ficar só olhando passivamente. Você meio que iniciou o conflito. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Eu tô te ouvindo, É que eu esqueci. Passa pra quem então, César? Quem é que ataca de longe aí? Esse grupo tem a Silk, que tem uma arma à distância e só. E você? A Silk tem a pistola, né? Pegou a pistola e um rifle agora. Então vai passar pra Silk, pra ela ir já atacando de longe. Vai lá, Silk. Silk, nossa borboletinha de estimação. Que tem quantos metros? Tem quantos metros o pé direito? Eita, uns 4 metros. Tá. Eu vou atacar com estilo. Eu vou olhar pro macacão. Adam. O que acha de você me lançar contra eles? Olha assim, o que acha de me lançar contra? Contra eles. No alto, né? Ah, contra eles. É. Ele só estala assim os ombros. Já prepara assim, quando você estiver pronta. Abrir as asas, pode ser qualquer momento. Vai te puxei catar. O rifle. Puxei o rifle e uma pistola. Rapaz, ele vai catar e te jogar. Vamos ver se vai jogar na direção certa, né? Eita porra. Mano, perfeito. Por conta do arremesso dele perfeito, qualquer que seja o seu ataque, você tem mais 2 nele. Beleza. Quando ele me lançar, eu vou segurar a pistola numa mão e o rifle embaixo do braço. Aí eu vou abrir as asas e vou tentar ficar ereto no ar. Daí eu fico de frente pra eles, atirando com as duas pistolas. A pistola e o rifle. Olha o teu estiloso aí, meu filho. Só posso te dizer isso. A pessoa faz todo um... Tem 4, né? Porque o teu ataque tava com mais 2. Vamos ver os guardinhas aqui. Tu não vai me tirar 0, né? Operou por 1. Você dá uns tiros assim, não sei o que, você acerta eles algum pouco, mas um dos guardas cai pra trás já duro. Faltam 3. O Adam já agiu, porque pra te arremessar comeu a ação dele. Passa pra Celestine ou pros guardas? Sim, Celestine. Vai lá, Celestine! Gritei com essa. Depois que a Silk atirou, eu fui correndo embaixo da mesa, por baixo das mesas assim, eu imagino que seja uma sequência de mesas, né? Fui correndo por baixo das mesas. Lembra que eu tinha uma adaga? Então, com essa adaga eu vou cortar os tornozelos dos que eu passar pela, dos que eu vi pela minha frente. Eles não vão ver eu chegando porque eu vou passar pelas 3 mesas, entendeu? Sim, sim. Uma gata mesmo. Brrr, vou embora. Isso pra mim pode ser tanto esperto quanto sorrateiro. O que, que você tem melhor? Nenhum dos dois. Não, esperto, esperto. Esperto é melhor, que é 2, que eu tô com a tua ficha aqui. Vai lá, rola o teu esperto aí. Coração das cartas! Vai, Brasil! Vê eles. Holy shit. Oh God. Você vai cortando os caras ali, entendeu? Mas eles meio que já ficaram meio mais alertas quando a Silk fez os tiros, disparos e tal. Você não conseguiu cortar, mas fez com que eles tivessem que se mover de qualquer maneira. Então, a qualquer momento, vocês têm um impulso contra eles, tá? A qualquer momento, um de vocês pode usar um mais dois num ataque contra esses guardas, tá bom? Tá. Só que agora é o turno deles, né? Tem a Silk ali, a Sherry tá bloqueando uma porta, e tem você. Vocês três são os mais pertos. O Adam, que como o Adam arremessou a Silk, o Adam que tá mais longe no momento. Eu então, acho cada que eu sou um mais próximo, guardas... mestre. Porque sim. Eu tô debaixo da mesa aqui. Sim, sim. Eu tô excluindo só o mais longe. Tá. Cada um dos guardas vai atacar um de vocês. São três guardas que sobraram. O Adam é o que tá mais longe, então vocês três vão sofrer o ataque primeiro. Ui. Zero. Vai ser zero. Menos um. Tá bom. Ah, um por um, meu Deus. Caramba, combinaram. Agora. Não pode ser dois pra ti, cara. Tem que ser um. Isso. Ah! Finalmente. Sherry, alguma coisa. O cara que te atacou, tirou 2. Celestine, o cara que te atacou, tirou 2. Silk, o cara que te atacou, tirou 0. Rolem aí suas defesas. É, ele me atacou como? A tiro? Como é que me atacou? Eles três atiraram. Defesa, falta só a Silk. Eu pusei em cima da mesa, então eu vou usar o estilo. Beleza. Ou todos vocês defendem, você vê que os guardas dão tiros assim. De qualquer maneira. Mas todos eles erram, vocês se defendem apropriadamente. Sherry, e agora? Eu passei lá com a mesa, né? E travou a porta. Travei a porta. Travando a porta, eu já puxo o arco e começo a atirar neles. Arco prego. Beleza. Espera aí que eu me enrolei aqui com o comando aqui, só um segundo. Não, tudo bem, sem pressa. Foi. Beleza, vamos ver se o guardinha... deu conta. Caralho. Alô, Francisco, se cuida, cara. Valeu, boa noite. Acho que devia mandar outra foto pra representar a face de medo dos guardas nesse combate tão franco. O Sherry, você tirou 3, mas o guarda também tirou 3. Então você tá com o impulso em cima dele. Passa pra quem a iniciativa? Eu vou passar pra a Silk. Ah, Silk, você tá em pé em cima de uma mesa, você vai fazer o quê? Eu vou correr por cima dela e vou saltar, tipo assim, saltar e cair com as duas pernas no pescoço do cara, fazer uma chave de perna. E me impulsionar pra trás e levar ele junto. Boa, rola aí teu estiloso. vai. Cara, você até consegue... ainda bem que ele é ruim. Você até consegue encaixar a perna no pescoço dele, mas no que você tenta projetar, você calcula o movimento um pouco mal, você não consegue jogar ele, você só desequilibra ele. Você também tá com impulso. No futuro, vocês estão com um segundo... Esse é o terceiro impulso que vocês estão contra esses guardas. É, mas como é que funciona o impulso? Que eu não entendi muito bem. Impulso... um impulso, você pode escolher gastar um impulso e ter um mais dois no ataque contra esses guardas. O impulso só pode ser usado uma vez. Ah, certo. Ele é um aspecto... Temporário. Temporário, entendeu? Efêmero. Mas eu uso agora ou uso na próxima ação? Não, contra... Assim, esse impulso que você gerou, você só pode usar a partir das próximas ações. Mas vocês já estão com dois acumulados. Você pode escolher não gerar um impulso e usar um desses... E usar um dos impulsos que você já tem. Que impulso, ele só surge na hora que a defesa empate com o ataque. Que o ataque empata com a defesa. Ah, nós temos dois porque eu empatei e o outro empatou também, né? Você pode escolher não empatar e queimar um dos impulsos que você tem pra dar dano no guarda. É, eu vou queimar. Então vocês têm só um impulso, porque vocês tinham dois, assim, o que gastou um, e o guarda cai. Você faz direitinho, descreve aí como é que você arremessou ele com a tua chave de perna. Eu pulei, amarrei bem as pernas, me impulsionei pra trás, levei ele junto, assim, comigo. Só que eu caí na frente dele. Eu caí, tipo, sentado sobre o peito dele e olhando pra cara dele. E com a arma ali no rosto dele. Ou você neutralizou esse fulano. Que com impacto assim você vê que ele apagou. Bonito, bonito. Passa pra quem? Pro Adam ou pra Celestine? Celestine. Pra mim? Isso aí. Eles têm um impulso. Vai ser o seguinte. Tô imaginando então a cena aqui, ó. Eu fui por debaixo da mesa, tentei acertar eles. Eles tiraram o pé na hora que eu ia cortar ali o tendão, né? Tiraram o pé. Aí tentaram me acertar. Eu desviei com a minha pequena adaga. E quando eles vieram pra meter a mão de novo da outra espadada, eu sumi. O que eu fiz? Eu pulei e me agarrei nas paredes assim da mesa, sacou? Então eles não conseguiriam ver. Um deles foi pego pela Celestine, pela Silk, o outro foi pego pela Cherry. Os dois foi a Silk que abateu. A Silk abateu no turno passado e um nesse turno. Beleza, aí agora tem um ainda. Esse um sobe em cima da mesa. Tem dois aqui ainda? Dois ainda. Ah, eram quatro, vocês só derrubaram dois. Tá. Aí então, um deles sobe em cima da mesa pra atirar. Ele tira uma pistola e vai atirar na mesa assim, como se soubesse que eu tivesse ali agarrado, né? Eu vou pro chão e vou dar uma bicuda na mesa, tá ligado? Empurrar a mesa assim, pra jogar cima. A mesa em cima dele. Isso. Vai lá, fala aí. Esse aí é com poderoso, não tem nem como negociar. Vamos lá. Literalmente dá a bicuda numa mesa pra jogar a mesa em cima do fulano. Show. É com poderoso. E eu perdi a cola. Vou colar aqui. O poderoso é mais um. Que horror! Nossa! caralho! Porra, Brasil! Nunca duvidei, aí, cara, mano! Me conta aí, como é que essa bicuda na mesa apagou isso, fulano? Eu fechei o máximo possível, o joelho foi no peito, assim, e eu empurrei pra cima. Quando eu empurrei pra cima, a mesa desintegrou, espatifou. Plá! Meus pés voaram no peito dele, e eu fui erguida, sabe? Com o tamanho da impulsão que eu fiz. Eu fui erguida, assim, e foi tipo o Liu Kang, de baixo pra cima, tá ligado? Joguei ele no alto e aí deixei o outro que tava ali O outro guarda, meio atordoado com o que aconteceu. Tamanho foi a cena caótica, assim. E ele caiu morto no chão. Esmaguei ele. Concedo, ele tá atordoado. Concedeu, porra! Concedeu. Concordo, ele tá atordoado. Você teve um sucesso com estilo, você só precisava de dois pra eliminar o guarda, você reduz a qualidade do sucesso em um e determina um aspecto. Válido pra mim. Show. O guarda ainda tá apagado, o cara tá ali, tá atordoado. Ia passar. Agora é o turno do Adam, né? Vai passar pro Adam. Uhum. O Adam, cara, nem pensa duas vezes. Ele vai correndo com o machado na mão pra fazer patê do fulano. Hulk esmaga. Vai fazer um Hulk esmaga. Como o cara tá atordoado, eu vou usar esse atordoamento contra ele pra dar menos dois. E Hulk esmagou, cara. Hulk esmagou. Porra. Que estão ali perto, ou seja, todo mundo, né? Vocês tomam um banho de sangue quando o Adam chega e dá a machadada de baixo pra cima. Faz aquela cachoeira, parece Mortal Kombat. Adam, corte limpo, caramba, olha só. São demais, o negócio é produzir. O negócio é agir e resolver. É, mas pode fazer tudo isso com beleza, com classe. Aí eu tiro o sangue assim, pegando a minha roupa. Se balança igual os gatos. É a única coisa que eu tenho a dizer. Nós estamos vivos, eles estão apagados. Isso aí, mano. Isso aí, eficaz. Vamos pegar tá ali a caixa? A caixinha branca, meio cagada de sangue agora, graças à gracinha do Adam. Vamos pegar, né? Aqui está, Adam. O que vai nos ajudar a derrotar os mestres de Undar, esses malditos tiranos. Essa caixinha? Ah. Sim. Essa caixinha. Estou dizendo, eu acredito, mas parece uma caixinha. Eu vou tentar dar uma enganada, vou dar um migué. Vou dar um migué. Eu vou falar que é apenas um dos artefatos necessários. Vou dar um migué. Vou dizer tentar, que é só você aquilo vai tentar não. Enrolar o Adam? O Adam, é. É tentar mentir pra ele, né? É. Beleza. Você vai fazer ele. Vai tentar fazer. Ele vai acreditar na sua mentira ou porque você vai ser assim. Carismática, magnética, persuasiva. Isso, desse jeito. Porque então, assim. Rola com estiloso. Rolar o quê? Rola com estiloso. Ah. O Adam vai rolar com o esperto dele pra ver se ele acredita nessa história. Sabe qual é a sua sorte? Nossa. Gente! Obrigado, Deus! Foi tipo uma pedra. Sim, senhor. Mano, eu abri a boca, eu falei... Então, Adam... Ele falou, retorna tá bom. Pro Adam. Adam. Então, eu só falei isso. Então, Adam, não apenas esse item. Aí ele falou, ó, isso é demais pra mim, eu não entendo essas coisas. E foi andando. Tá bom. Contanto que a gente possa matar os mestres, tá valendo. Ele sai assim. Bom, vocês catam a caixinha. Vamos agora simplificar. Vocês voltam, né? Pra entregar a caixinha. O tribuno do Decapodos recebe vocês. Agradece. Diz que aquela caixinha ali é fundamental para começarem a curar as doenças, a doença misteriosa. E é isso aí, gente. Me diz aí. Meus parabéns, vocês recuperaram o artefato que cura doenças. Que venha o coronavírus. Que venha a revolução. Vamos lá, agora o povo curado vai pegar em armas... E derrubar os déspotas. Esse é o plano. É, né? Não é mentira. Na verdade, eles vão colocar outro déspota no poder. Mas essa parte... Essa é a prática. Isso aí é campanha. Isso é campanha. Então, beleza, gente... Curti. Vou encerrar por aqui, então. Vocês gostaram? Curtiram? Gostei, foi muito bom. Bastante. Acho que a galera interagiu legal, a galera pegou o sistema bem, né? Conseguiu usar os personagens aí bacana. Foi legal. Peraí, não acabou não. O que, que eu faço com o meu rabo? Então, seu rabo vai ser curado, cara, com um artefato. Curado, né? Relaxa. Tu vai ter levo, puxa o artefato ali depois pra curar. Beleza. Ah, eu quero ter encontrado um artefato que muda minha roupa quando eu quiser. Isso a gente pode deixar para uma próxima aventura. Então, vocês gostaram, tá? Eu vou encerrar o bot de gravação aqui. Valeu. Aí quando encerrar a gente fala a verdade, né? Tá bom. É. Mano, foi bom, pelo amor de Deus.